E aí, galera, começa agora mais uma edição do Que Eu Dá Podcast, edição número 245. Eu sou o Vlas Júnior, aqui mais uma vez com o Carlinho Neto. Saudações. Com a Rafaela. Boa noite, pessoal. Com a Jojo. Boa noite, pessoal. Com o Wesley. Boa noite, pessoal. E com o André. Olá, pessoal. Boa noite em clima de filmes. Com possíveis pancadas de sono. E é isso aí. O André cortou a piada. Eu não tô com pancadas de sono, tô só com muito calor. Muito calor. Muito calor, muito calor. Pelo amor de Deus. É, ou chove faz muito calor. Às vezes quando chove faz muito calor. É complicado. Uhum. Enfim, né? Hoje, vamos aqui fazer mais um cast seguido, né? Porque teve vários atrasos aí, então vai ter vários seguidos. E hoje a gente vai falar, vamos completar, né? Vamos finalizar aquela nossa lista de animes a serem vistos pelo Kyodai, né? A segunda fase, né? Que é um pouco menos restritiva que a primeira era os 25 animes essenciais pro Kyodai. Agora, enfim, cada fase pode entrar quantos forem. Pode ser que seja mais 25, não tem problema. E hoje a gente vai focar em filmes, né? Então hoje temos aqui apenas a avaliação de filmes. E vamos ver o que, é que vai acontecer. Vamos ver quais são os filmes finais que vão entrar aí pro Kyodai, né? Então, antes da gente começar o tema, vamos aqui pra leitura de comentários rapidinho. Peraí. Pronto. Então vamos lá. Começando aqui pelo YouTube, na edição 244 a gente falou de animes de 2005. Teve um comentário lá no YouTube do PulseFGuy974, né? E ele tem eu nem sei direito qual é. É um personagem Tokusatsu, eu acho, aqui como um avatar. Mas enfim. E ele falou sobre o grande AMV do Rapa com de Final Fantasy, né? Então, esse maravilhoso. Final Fantasy ao som de Rapa no DVD Clips Animados é um patrimônio cultural brasileiro, né? Eu não conhecia, né? Eu fui conhecer esse aí aqui depois do cast, né? E realmente, fantástico, fantástico. Se você ver os comentários, é só nostalgia nos comentários, é isso. É isso mesmo, cara. Então, fica aí esse patrimônio, né? O Wesley chegou a comentar lá, né? E eu também comentei. O Wesley que nunca viu o Final Fantasy Advent Children, né? Só esse AMV. E agora deve manter assim pro resto da vida, que não faz mais sentido. Com certeza, né? Com certeza. Enfim. Vamos para o Anime Coach, que também tem comentário lá. Rafa, por favor. Claro. Comentário da escritora, né? Saudações pro ano de 2005 aos animes para todos ao do Kyodai Podcast. Bem, este ano foi um ano que, dando umas olhadas, até que vi uma quantidade considerável de animes dessa época. Para deixar claro, nenhum destes vi no ano de lançamento, só anos depois. Num total, vi em torno de 8 animes e um que só vi o começo, que no caso é Lamoni. E por indicação do review do nosso padrinho do Netoin. Sim, vi uma penca de animes com isso, fique sossegado. Então, os que foram mencionados, Air, da Tria de Ferro entre o Kido, a Kyoto Animation e o Kei, foi o mais fraquinho. Só não quer dizer que não chorei o final, chorei muito. Já Karen é um anime bem divertidinho. Agora, se fosse dizer de animes de 2005 que me marcaram, digo que tem dois. O primeiro é Gaiver, de BioBoost Arma TV, que vi no YouTube legendado em inglês, que mesmo sem entender muito da trama, foi marcante para mim. Só aí, uns bons anos depois, podia assistir legendado em português, e aí sim. Entender como era a trama, em resumo, uma adaptação boa do começo do mangá, que tá em andamento até hoje. E é purificação científica com toque psicológico, vale a pena. E o outro, Angel Heart, que é um spin-off de City Hunter, passado no futuro da obra, que é muito bacana e bem animado, que peguei em minhas garimpadas. Recomendo os dois animes, são muito bons. Dimensões, temos Da Capo Second Season, que é muito bom. Caras, que é uma série de ovas da Tatsunoko, que é uma maluquice só, do jeito que o estúdio gosta. E Eikoku Kaokoi Monogatari Emma, anime da época, anime de época britânico. E por fim, Akahorigen do Our Love Game, que é uma zoeira declarada de Mahou Shoujo, com dois segmentos que na abertura deixa até que faz sentido, mas no anedito, tirem suas conclusões. Bem, é isso. E aí, se cuidem e até mais. Ok. Eu não tenho muito comentário não, sobre dessa vez, sobre o comentário dela. Exatamente, porque eu não vi os animes nenhum dele. Desculpa aí. Eu acho que... Não, Gaiver, eu sei que anime é esse, mas eu não cheguei a ver. Carinha é o da vampira? Da garota vampira? Isso, é, isso. Da garota vampira. É legal. E ela cospe sangue. Sei qual é, sei qual. Também não chega a terminar, não. Mas eu acho que eu vi uns dois episódios. Mas não era ruim, não. Eu li o mangá. Só não vi. É, os outros eu não, nem me lembro o que foi. É, mas enfim, muito obrigado, escritora, pelo comentário. É, vamos continuar aqui, então. É, muito obrigado a todo mundo que comentou. Espero que vocês comentem também. É, lembrando que hoje a gente vai fazer aqui a última avaliação, né, para entrar na lista essenciais. Mas vocês aí podem ainda, no próximo cast, comentar esse cast aqui e propor filmes para entrar. Né? É a última chamada também para os ouvintes tentarem pôr animes deles na nossa lista. Tá? Então, fiquem preparados aí para, se vocês tiverem algum filme que acham que vale a pena, que é essencial e que todo mundo tem que ver, não deixe comentar. Enfim, dito isso, vamos pro tema do podcast, né? Como eu já falei, são os filmes, né? A gente vai avaliar. Só relembrando como é que funcionam as regras. Então, cada pessoa aqui vai indicar um filme de anime diferente. E essa indicação conta como um voto positivo, que é o voto dessa própria pessoa. As outras pessoas aqui, então, vão avaliar e vão dar votos positivos ou negativos. Se o filme conseguir mais da metade de votos positivos, ele entra. Como nós estamos aqui em 5, né? Então, cada filme precisa conseguir pelo menos 2 votos positivos para entrar na lista. Lembrando, poxa, 5 não é 3, não? Nós estamos em 6. Ah, estamos em 6, entendi. Eu agora falei 5, a Rafa disse, tá certinho? Aí eu, não, certinho no sentido que, vai, como é um número ímpar, sempre vai ter alguém pra desempatar, entendeu? Nesse Mas nós sentido. Não estamos em 5, então não faz 5 além dele. Então, eu entendi 5 então, além de você, tá ligado? Não, eu não falei 5 além de mim, eu pensei 5 porque eu não contei, eu chutei de cabeça. Eu nem contei. É, então estamos em 6, então o que vai acontecer é que cada pessoa tem que conseguir 3 votos positivos para que o filme entre na lista, né? Então nunca foi tão difícil. Então, pois é, intenso. Vamos lá. O Carlírio pediu para começar, né? Então, Carlírio, por favor. Eu tentarei ser breve, até porque não tô podendo falar muito e tal, mas o filme que eu escolhi para trazer para esse pleito é o Kagegurashi no Ariete, né, que foi trazido para o Brasil com um nome adaptado de O Mundo dos Pequeninos. E devo dizer que ele tá no meu top 3 de filmes preferidos do estúdio Ghibli, como quiserem chamar. É uma obra que eu considero muito caridosa, muito especial, tem as suas mensagens de fundo. E o escopo dela está em dois singelos personagens. De um lado temos a Ariete, que é uma pequenina, é uma humana bem miniatura, vamos assim dizer. Ela tem 14 anos de idade nesse filme. E, como se sugere, ela é extremamente pequena. Ela é de uma espécie que sobraram muitos poucos. Tanto que a mãe dela acredita severamente que ela, sua filha e o seu marido são os últimos três da espécie. Isso é o que ela crê. Tá? Eles são chamados de coletores porque eles pegam sobras das casas onde eles estão para se alimentarem ou então para prover a sua subsistência. Né? Eu creio que só nos primeiros minutos do filme, e da toda a apresentação do ambiente, toda a apresentação do cenário, do universo, da obra em si, já dá uma clara ilusão de como não é fácil a vida da Riette, nem de sua mãe, nem de seu pai, e nem de qualquer outro pequenino que porventura exista nesse mundo. O outro protagonista, tão singelo quanto, é um jovem humano chamado Sho. O Sho, ele é trazido para casa de uma senhora chamada Sadako, que é uma tia distante dele, para acolhê-lo por uma semana por duas razões. Primeiro, porque os pais do Sho se separaram e ambos são muito ocupados com o trabalho de cada um. Então eles não teriam como prover a atenção que o Sho precisa para esse momento. E daí vem o segundo motivo. Qual que é esse segundo momento? O Sho tem uma saúde muito fragilizada. Ele anda lentamente, fala pausadamente, respira com dificuldade porque ele tem um problema sério no coração. Dentro de uma semana, ele vai fazer uma transfusão que, a princípio, tem poucas chances de dar certo. Tá? Então, é uma situação muito delicada. Mas isso não impede ele de ser um bom garoto, não impede ele de gostar de uma boa leitura e de curtir a natureza. No contexto geral dos pequeninos, das criaturas da espécie da Ariete, eles não podem ser vistos por humanos, porque conta-se que no passado, toda e qualquer família é avistada por um humano, ela tem que se mudar de imediato de onde ela está. Porque não só os humanos, mas especificadamente os humanos, representam uma grande ameaça para a sobrevivência dessa pequena espécie. Então, eles não podem ser avistados. Tudo que eles fazem é às escondidas. E eis que durante esse filme, obviamente, acontece do Sho ver a Riette em ação. Tudo por causa de um cubo de açúcar que ela deixa cair no quarto dele. Sim, um singelo cubo de açúcar. Daí por diante, o filme vai mostrando um belo crescimento de personagens, tanto a Riette quanto o Sho. Vai mostrando que a tia do Sho, a Sadako, é uma senhora que acredita piamente na existência dos pequeninos, porque o pai dela acreditava, e tanto o pai dela acreditava que ele criou uma casinha de bonecas toda especial para um dia esses pequeninos serem acolhidos nela. Porém, a empregada na casa é uma senhora totalmente diferente disso. O nome dela é Haru. A Haru, ela é empregada dessa casa já faz bastante tempo, muitos anos. E ela sempre contou que algumas coisinhas sumiam e aqui e ali. E na perspectiva dela, os pequeninos, que tanto a Sadako admira, não passam de ladrões. E que se um dia ela avistar um pequenino, vai fazer gato e sapato do mesmo. Nesse contexto, enquanto rola essas intrigas todas, aparece um quarto pequenino chamado Spiller. É um pequenino, vamos dizer, selvagem. Ele vive só, não tem família. O que eles chamam de floresta é o quintal de casa, mas enfim, ele vive no meio da floresta. Rio abaixo, para nós é um córrego apenas. E ele ajuda o pai da Riette num momento de grande necessidade para ele durante uma tempestade. O final desse anime, o final desse filme, é simplesmente mágico. É sublime. Contextualizar ele sem dar spoiler é complicado demais. Então tudo que eu posso dizer é que no momento que você assiste esse filme e segue com ele até o final, eu acredito ser um pouco difícil não gostar do final. Que o final é singelo por si. O final é exato, o final é coerente. O final encerra com exatidão a história dessa obra. Kagurashi no Ariete, embora não seja meu filme do Ghibli preferido, está no meu top 3 de preferência. Em segundo ou terceiro lugar, não importa. É um filme que eu preferi trazer Porque a singelidade do seu enredo, a harmonia que se nota entre os seus personagens, a harmonia que eu digo em todo o contexto, diálogos, ações, entre tantos outros fatores, e a arte, que eu acho bela demais, fazem dele um anime que eu indico como essencial na categoria filmes da segunda lista do que eu, da iniciativa que eu dai. E é por isso que eu resolvi trazer ele hoje. E é isso. Show. Quem começa? Cara, posso escolher quem começa? Pode falar. Pode. Vamos ouvir a Joana primeiro. Então, por acaso, um dos pequeninos foi um dos únicos filmes que, além do meu, que eu vi aqui hoje, que é... Eu ia tentar ver alguns dos outros hoje, mas acabou que não deu tempo. Mas eu vi um dos pequeninos. Ele não estaria no meu top 3 do Estúdio Ghibli, mas eu acho que, assim, pensando para alguém que não vê anime, né, porque essa lista é ideia para recomendar, né, para quem é novo e tal, eu acho que não, não é esse o propósito da lista. Não? Não. Essa lista aqui, assim, teoricamente, técnica... Mas tem que ver, né? Você pode dizer, usar esse desculpa. Mas o propósito da lista é os animes essenciais. Essenciais pode ser melhores ou pode ser essenciais porque as pessoas têm que ver. Então, você pode usar essa desculpa. Mas o propósito não é filmes para indicar para pessoas que estão começando. Não é isso. Em resumo, você pode usar isso como um atributo para dar sim ou não, embora não seja o foco da lista. Entendi. Porque, assim, eu gosto muito dos pequeninos. E eu acho ele, como o Carlinhos falou, um filme bem singelo, bem aconchegante, assim. Eu acho que é uma boa porta de entrada do Estúdio Ghibli. Não sei se é o que eu escolheria para representar o estúdio, porque, assim, acaba pensando muito na atenção do estúdio do Miyazaki ou do Salta Carrata. Mas agora fiquei na dúvida. Mas eu realmente gosto do filme, assim. Eu acho que eu colocaram sim, porque eu realmente acho ele muito gostoso, acho que ele é bem acessível. Eu acho que passar pra ver ele, assim, eu acho que ele é bem bacana, assim. Mostra, ele tem simplesmente muitas coisas que aparecem no estúdio de uma forma geral, assim. Sem precisar ser do Miyazaki ou do Isao Takahata. Eu acho que é legal também ver outros diretores que ficam muito presos, né, aos dois, principalmente. Por um motivo, porque eles são ótimos. Mas é isso, acho que eu vou ficar com sim nos pequeninos. Ok. O próximo, Wesley, por favor. Cara, eu gosto dos filmes do Studio Ghibli. Eu acho que esse assim, nem chega perto de ser um dos meus preferidos. Uhum. Eu tenho, acho, algumas preferências, assim, de outros filmes. Mas eu acredito que, assim, essencial... tá bom. Eu acredito que sim. É um dos filmes que eu gosto bastante. Eu acho que já vi ele bem umas 3 vezes e todas as vezes que eu vi, assim, eu achei o filme bem bacana. Você falou de ter assistido ele 3 vezes, né? Esse é um daqueles animes que eu vejo todo santo ano. Sempre só que esse, caraca, ao contrário de vários outros, esse eu vejo inteiro. Do início ao fim. De tanto que eu gosto dele. Eu gosto bastante. Acho que é bem difícil ter um filme da Ghibli que eu não curto, assim. Deve ter... Tem alguns, mas poucos. Aí é aquela questão, né? Gostos. Exatamente. Mas eu acredito que ele é essencial, sim. Eu acredito que tá nos filmes essenciais. E é bom, principalmente, quando a pessoa tá fazendo aquela maratona Ghibli e vendo quem dirige, quem que tá por trás da equipe. Porque aí você vê que tem umas diferenças estruturais, até de narrativa, assim, em comparação aos outros diretores. E visual também. Entendi. Mas... Visual também, é verdade. É muito bonito do filme. Muito lindo, muito delicado. Eu gosto, mas eu acho que não é meu visual preferido e nem é o melhor preferido desse diretor. Mas tudo bem. Não é o meu preferido desse diretor e também não é o meu visual preferido, mas eu acredito que ele é essencial, eu acredito que tá bom. É importante ver. Ok, próxima pessoa, Rafaela. Vou começar pedindo desculpas. Desculpa, Carlírio. Gosto muito desse filme, mas como a lista pede essencial, eu não considero ele essencial de se assistir. Basicamente é só esse negócio, assim, se fosse outro filme do Estúdio Ghibli, talvez, mas Ariete, especificamente, eu não considero essencial, mesmo sendo um filme muito bom. Basicamente é isso. Então, a minha resposta é não. André? Foi. Eu fiquei bem tocado, né, com a exposição, defesa do Carlírio. E acredito, assim, que o Estúdio Ghibli tem um grau de excelência, né, em geral, tão, tão alto, né, que fica difícil dizer não para um filme desse, né. Então, no caso, eu vou dizer sim. E é isso aí. Né, filme bem, assim, né, delicado, é... Eu acho que é bom deixar as indicações. Ok. Então, Gelazio, você termina, por favor. Pronto. É, assim, se fosse para a lista anterior, aquela que só podia escolher 25, eu diria não tranquilamente. Assim, eu não acho nem o melhor. Eu gosto de filme, gosto bastante. Eu tenho esse filme aqui, viu? Vi esse filme mais de uma vez. Acho ele bem legal. O Yone Bayashi, que é o diretor, ele é um cara que fazia coisas muito interessantes. Eu prefiro o Marnie dele, né? Em vez do um dos pequeninos. Mas, eu não acho que ele é o mais representativo do Ghibli. Não acho que ele é essencial nesses aspectos. Mas, esta lista aqui, diferente da primeira, não tem número limitado de vagas. E não tendo número limitado de vagas, eu não vejo motivo para votar contra. É só por isso. Porque é um filme muito bom, é um filme muito bom. Então, acho que as pessoas deveriam dar essa chance. Mas admito que tem esse motivo, assim. Se fosse, você só tem mais dois filmes pra botar na lista, com certeza, ou três, sei lá, eu com certeza não votaria nele, admito. Mas, como não é isso, vejam, é muito legal. É um filme muito legal mesmo, assim. Vejam como puderem, que é um filme muito divertido. Inclusive, quando eu vi ele, eu lembrei muito de uma série que eu via na TV Cultura quando eu era pequeno, né? Que é Os Pequeninos, é o The Littles, né? Porque tanto essa série quanto esse filme, eles são baseados num livro infantil, que é o The Horrors, e ele tá naquela lista, né, de 50 livros infantis que o Miyazaki queria adaptar para filmes, né? Então tem vários desses aí. E alguns, né, o Miyazaki não adaptou, mas outras pessoas adaptaram. O Marnie também tá nessa lista, né? Então, é legal. Vale a pena, assim. Tem uma série de animação francesa de 2018 que meio que continua essa história do Arrietty. É meio que segue, né? Porque o filme, ele segue mais o livro do que essa série de animação que eu falei antes, inclusive. Então, assim. Ok, então terminou com 5 votos contra 1. Rafaela vai pro inferno, tudo bem. Eu não ia perder essa chance. Eu entendo, eu concordo com o argumento da Rafaela. É só porque realmente. Eu também. Então o anime fica com 5-1 e a Detra na lista. Então tá. Vou me despedir de todo mundo, porque eu vou ter que sair para tentar descansar, tentar melhorar um pouco. Beleza. E valeu pra todo mundo. E a próxima pessoa que eu vou deixar pra falar do seu anime vai ser a Rafaela, então. Valeu, okay. Gente. Ok. Bom descanso, Carlírio. Tchau, Carlírio. Valeu. Irei fazer os seus comentários. Melhores. Por favor, faça. Já deixei tudo melhores. Pra você. Ai. Então, Carlírio saiu. Como o Carlírio saiu, ele deixou o comentário de todos os filmes que vão ser indicados aqui nesse podcast para eu ler. Então, eu vou sempre ler no final de que todo mundo tiver dado suas opiniões, correto? Então, vale voto retroativo, porque se ele falar não no filme, eu retroativamente iria não pro filme dele. Ué? Não pode voto retroativo. Não pode. Não entendi. Como assim? A gente quer se vingar do Carlírio aí da Se ele falasse não pro meu filme, eu falaria não pro entendi. Filme dele. Entendi. Até agora. Eu acho que é um filme muito mais relevante nesse sentido do que o dele, mas tudo bem. Não, total. Não, ele já escreveu tipo, de tarde, ele não sabia a minha opinião sobre o filme dele, então assim, já perdeu. Ele não pode mais mudar. Não, já ganhou ele. Entendeu? Né? Já perdeu, já ganhou. Já ganhou, não tem problema nenhum. Vamos lá, galera. A gente não pode mais votar sim no Carlírio. Já foi. Paciência. Paciência. Eu tô zoando. Vamos lá, galera. Então, o meu filme é Perfect Blue, certo? É um filme que foi dirigido pelo Satoshi Kon, né? que foi, foi uma adaptação de um romance de 1991, de mesmo nome, né, escrito pelo Yoshikazu Tekuyuchi, certo? A história é basicamente a história de uma idol, né, chamada Mima. Essa idol fazia parte de um grupo chamado Chan, né, que era um grupo formado por 3 idols e tal. Ela participou desse grupo Chan por uns 2 anos e tal, e depois de passar esse tempo, ela decidiu sair do grupo para seguir carreira solo. Porém, ela decidiu mudar, né, da sua área para virar atriz, em vez de continuar dentro da área de idol, né, da música. Era isso que você ia comentar, Veloz? É porque do jeito que pareceu que ela saiu para seguir carreira solo como idol, e não. Ela já saiu porque ela queria ser atriz. Exatamente, exatamente. Mas aí, no caso, solo no sentido que ela deixou o grupo e foi trabalhar só, né? Mas nesse sentido. Porque atriz não tem muito como ser em grupo, né? É verdade. Certo. Então, ela saiu do grupo, né? Ela junto com a empresária dela e tudo mais. E seguiu a vida. A questão é que assim que ela mudou de carreira, né, que ela começou a trabalhar numa série policial e tudo mais, ela começou a ver que a vida dela mudou drasticamente. Assim, muitas coisas começaram a acontecer e muitas coisas estranhas começaram a acontecer, né, com a vida dela. Principalmente com o desconforto dos fãs de não aceitarem a sua mudança de carreira, no sentido de que isso é do Japão, né, mas também de vários outros países orientais, de que a idol precisa ter essa imagem pura, né? De que ninguém pode tocá-la, que ela é de todos, que ela não pode fazer outras coisas como a maioria das pessoas normais fazem, como namorar, né? E tudo mais. E a partir do momento que ela decidiu virar atriz, ela tá tentando se dissociar dessa imagem que ela tinha como idol. E muita gente não vai muito, assim, com a ideia, né? Não gostaram tanto, assim. Então, várias situações bem inusitadas começam a acontecer com ela, que eu prefiro não comentar, porque, afinal de contas, o filme só tem 1h21, né? Então, prefiro não dar spoilers, eu acho que vale a pena vocês assistirem, certo? E, assim, com o avançar dessa nova carreira dela, né? E as situações que ela acaba passando, ela acaba mergulhando dentro de todo um drama psicológico, onde cada acontecimento se torna cada vez mais perturbador para ela, certo? A ponto de ela ficar cada vez mais desequilibrada e incapaz de distinguir a realidade da fantasia. No caso, ela cada vez mais não conseguia distinguir o que ela estava atuando com a realidade que ela estava vivendo, certo? E ela, às vezes, se passava, assim, de situações que ela perdia a própria memória da situação, sabe? De acordar e não saber como é que ela chegou em tal local e coisas do gênero. E ela começou a realmente a pensar, assim, que, meu Deus, o que está acontecendo comigo, sabe? Nesse sentido. Ela é uma história de terror, certo? Mas, assim, não tem terror, de fato, né? É uma história de mais suspense psicológico, muito mais voltada para você pensar na situação. O filme, ele te dá dicas de como é que tudo tá acontecendo e como você pode seguir, mas eu diria que ele é extraordinário em como criar uma história que mostra, assim, eu não sei como o Satoshi compensou nesse filme, sério mesmo, assim, tipo, lógico, é baseado numa novela, então ele já tinha um roteiro, né, ele só fez a adaptação. Ele mudou bastante coisa. Mas, né, então. Mas a forma como ele fez a direção desse filme é assim, eu acho impecável. Eu acho, assim, uma mudança, uma inovação. Tanto que a gente tem filmes que foram acabando, que eles não foram derivados. Eles tiveram como inspiração. Eles foram derivados. Inspiração. É quadro a quadro. Pelo amor de Deus. Quadro a quadro, né, velho? É complicado essa inspiração aí, viu? Uhum. Inspiração eu tenho do blog. O outro vamos pegar o emblemático cisne negro, né? O emblemático cisne negro, que aí realmente é muito assim. A origem. Não, existem dois filmes que são copiados, né? O Páprica, é a origem copia. É o Páprica. E o cisne. Mas o cisne negro é mais agressivo, porque o Páprica ainda, e o origem ainda tem divergências do que é. O cisne negro é uma cópia eslavada, assim. Né? E tem o Requiem também, eu esqueci, porque a cena da banheira tem nesse filme também. É igual. Esqueci. Cena. Mano, aí, tipo, não tem muito como fugir, né, e tal. E aí, bom, basicamente é isso, né, como eu já falei, esse é o primeiro filme do Satoshi Kon, né, é a adaptação não. E tal. Não? Não. Não é o primeiro? Não. Então não. É isso, não era o primeiro. Eu, na minha cabeça, ele era o primeiro. Mas ele é um vencedor de prêmios, ele é um filme da Madhouse, influenciou muitas obras, né, Mas tudo bem. O quê? Todos não os entendi. Filmes dele são da Madhouse. Ah, tá. Detalhe, nem me toquei dessa parte. Realmente, né? Que detalhe a parte. E eu considero ele um filme que, além de ter influenciado outros filmes, ele é um filme que é... Bom, eu não vou, ele é polêmico, de fato. Ele é inovador e revolucionário, como diria Isabella Boscov. Tô zoando. E eu acho que ele, de fato, é muito importante para ser visto. Ele é um clássico, né? E eu acho que é por isso que eu tô recomendando ele nessa lista. Ele não é o filme que eu mais gosto, mas ele, na minha opinião, ele é um filme nota 10. Basicamente é isso que eu queria comentar. Então, opiniões. Obrigada. Quem? Vai tu mesmo, Velas, já que você puxou. É, qualquer filme que você botasse Satoshi Kon seria assim pra mim. Todos eles tem que ser, a pessoa tem que ver. As pessoas têm que ver, é isso. Não tem o que falar. É fantástico. Qualquer filme do Satoshi Kon. Qualquer filme do Satoshi Kon, sem medo. Assim, pra mim, o filme do Satoshi Kon que tem maior nota é Perfect Blue. No Paprika é o segundo e Millennium Actress é o terceiro. Mas qualquer um dos três botasse aí, eu dizia, não, tem que ver. Top Godfather, tem que ver. É isso, tem que ver. Ah, é verdade, tem Top Godfather, eu tinha esquecido dele. Então volta a ordem. Code Z, tem que ver. Que botar aí, me metendo assim. Eu não sei como é que foi feita a outra lista de 25, mas eu tenho dois filmes aqui que eu fiquei muito surpresa que estavam aqui, não na lista dos 25. Perfect Blue, porque na lista dos 25 a gente não separava por tipo, né, de anime. Era. E aí eu acho que a maioria, por isso lá não tem filme, praticamente. Vai ser, que é óbvio também, porque eu fiquei muito surpresa que podia falar que eu era... É que a gente não colocou, né, naquela época a gente não configurava filme pra lista. Então... Ah, entendi. Era só por isso. Se tivesse filme na lista, teria o Mononoke Hime, estaria lá, com certeza. Assim, aquela coisa, eu ainda não vi Perfect Blue, mas eu me sinto muito envergonhada de falar isso, porque eu tenho que ver filme de Satoshi Kon. Então eu boto sim, porque eu acho que tem que ver. Tem que ficar envergonhada mesmo. Desculpa. Eu admito que eu também só vi os filmes de Satoshi Kon agora, né, depois de adulta, e inclusive foi os filmes que a gente começou o clube de cinema. A gente tem um clube de cinema no domingo, né? Vilásio já participou com a gente. Inclusive, participou agora essa semana passada. Inclusive, o Paul, que ganhou, eu vi no clube de cinema junto com a Rafa e a Amanda. Pois é, exatamente. E a gente começou o clube de cinema com Parasita. E aí, depois disso, a gente só foi pegando os filmes psicológicos alucinados. Então, a gente viu todos o Satoshi Kon nesse clube. Ainda bem. Aí eu já posso não me sentir tão envergonhado. Vocês viram o que eu vou dizer? Ah, não vi. Não vi nós. Ui. E também não vi o anime, né? Até hoje não vi Paranoia, gente. Tem que ver. Beijo, muito bom. É. Então, o André, pode falar. Satoshi Kon é o meu diretor favorito, né? De filmes em geral, até, eu diria. O favorito dele é o anime, é Paranoia Agent. Pra mim chega a ser mais importante do que os filmes dele. Mas, com certeza, sim, pra qualquer filme de Satoshi Kon, assim como Evelyn diz, né, pena que partiu cedo, poderia ter feito muita coisa boa. E é isso aí. Pronto, até o momento, três votos, né? Wesley, por favor. Não tem muito o que falar, né? É isso, é literalmente um filme essencial. Recomendo bastante. O Wesley faz cinema, tá, gente? Então. Exatamente. Principalmente pra quem estuda cinema, é uma ótima fonte de referência mesmo. Principalmente pra você fazer histórias mais psicológicas. É um filme bem bacana. É isso, não tem muito o que falar. Então... Recomendo. eu vou pegar a opinião do Carlírio, né, que eu tinha que ler pra ele. Só dizer que eu recomendo isso e a obra do Sakutoshi Kon como um todo. Os mangá também, pode ler com tranquilidade. Que é... Pode ler, pode ver os curta-metragem, pode ver tudo aí. Pode ver os curta-metragem. É. Pronto, deixa eu ler aqui rapidão, galera. É, Perfect Blue. Já em 1998, a Madhouse mostra possuir uma estrela dourada na avaliação técnica das obras por ela animadas. Essa questão é, para mim, e para é uma das provas disso. O forte teor psicológico de seu enredo, enraizado na história que persegue a Mima, é algo que realmente soube prender a minha atenção. Talvez possa soar estranho para algumas pessoas, mas eu realmente avalio este filme de maneira positiva para adentrar na lista da iniciativa Kyodai, justamente pelo seu enredo envolvente e uma protagonista que sabe manter a atenção enquanto a ambientação que a envolve. Pronto, então o voto do Carlinho também foi sim. Yeah! Seria surpresa se fosse não. E seria é verdade. Eu ia levar um chute, o Carlinho. Ai, meu Deus. Pronto. Todo mundo já voltou, né? Então é isso. André, você pode ser o próximo. Obrigado, né? O filme que eu vou... Só pedreiro, viu, pessoal? Só pedreiro. É. O filme que eu vou indicar aqui pra lista, eu vou começar dizendo que é um filme dos anos 80, e vocês vão se surpreender que não é uma coisa que você sente que tá velha demais pra ser isso. Que é o Akira, o Katsuhiro Otomo, né, filme de 88. E é um filme que é marcante pro cyberpunk japonês. É que ele traz um... Quando tem essa ficção, a gente já não se importa tanto com as datas, mas a história, ela começa em 88, né? Ela menciona 88 e relata os eventos pelo 2019, né? Que seria as consequências do que aconteceu, que seria a Terceira Guerra Mundial. Em 88, né, nessa tempo alternativa. E tudo tem a ver com uma força paranormal, né, que é o indivíduo, mas ele está de uma forma também meio holística, que é o Akira. E como sendo uma obra marcante de cyberpunk, tem aquelas questões do high-tech, low-life. Você tem muita tecnologia ali envolvida, mas você vê que as pessoas vivem, né, de uma maneira difícil, especificamente no caso, são vidas curtas e violentas que a gente acompanha ali nos protagonistas, o Kaneda com a sua icônica moto. O Tetsu, né, que tá sempre ali, né, invejando o amigo, né, tentando, né, tomar os holofotes, apesar de gostar dele, e acaba se descobrindo que o Tetsu estava participando de experimentos com essas forças paranormais. Ele é o curso experimental número 26, E assim ele vai despertando os poderes paranormais dele. Né, isso vai dar um gostinho, né, no contexto do que acontece mais na trama. Como eu disse, né, ressalta essa coisa do social. Não sei, só que assim, tende a imaginar que as empresas meio que sobrepõem os governos de forma hipercapitalista, mas não é tão claro ali. Parece que o governo tem um papel importante. E agora parece que é mais técnico, né? Eu falei que a obra não parece velha. Se você for ver as imagens estéticas dele, você consegue perceber que é uma coisa antiga. Consegue imaginar que é ali, anos 80, anos 90, mas a animação. Né? A animação é um absurdo. A animação, ela tem mais quadros que o normal. Ela é muito bem trabalhada, né? Você não sente como uma coisa, né, que se perdeu. E a trilha Esses sonora sofreram é para um. fazer esse filme. Essa aí vão fazer. E a trilha sonora, poxa, a trilha sonora bate muito forte, né, até hoje, né, se completa a sensação assim de que é uma coisa que vale a pena ser vista, né, até porque a gente está num momento que a gente tem muita tecnologia, que a gente está voltando para questões de guerra, né, que pode ser um filme interessante até para reflexões. Sim, e tecnicamente é um filme histórico, até para a história dos animes no Brasil, por fim, que foi levado ao cinema. Então, Para as histórias dos animes, né? Sim. vale muito a pena. Ok. André, quem você quer ouvir o voto? Vamos começar pelo Wesley, rapaz aí do cinema. É, isso aí, vamos lá, né? Escolher a pessoa talvez errada, porque eu não gosto de Akira. Acredito, Wesley deveria ser obrigado a desistir desse filme. Mesmo ele Mas gostando. exatamente isso, eu sou obrigado a dizer sim pra esse filme, porque esse filme Exato. ele é literalmente um filme importante, e é um filme que, até pro cinema, tipo, é forte pra caramba. Questão de influência, questão de cinematografia também, né? Quando você pega Quantas o. cópias da cena da moto? Sim! Mas eu acho que não só isso, mas eu acho que também a questão da estrutura do filme como um sci-fi, eu acho que tipo assim, ele ajudou a popularizar muito também esse tipo de filme, esse tipo de história, Esse filme é o principalmente ali filme nos mais anos 80. importante para a exploração do anime no Ocidente. As pessoas Sim, hoje tem isso em dia. também. Assim, se as pessoas hoje em dia. Se a gente na nossa época via Naruto. E se as pessoas hoje em dia veem Demon Slayer, é por causa que a Akira chegou antes. Tá? Só pra avisar. Até Akira, o anime era coisa de japonês. Tá? No máximo ali, do Oriente, pessoal das colônias japonesas e tal. Akira foi a grande exploração de anime de fato pro mundo. Né? Foi a hora que o pessoal começou a olhar. Esses desenhos japoneses até que tem coisa boa, hein? Oh, meu Deus! É aquilo também. E tecnicamente também é um filme impecável, né? É aquilo. Filme pra TV. Filme feito quadro a quadro, à mão, com tanto detalhismo assim, acho que é tipo assim, acho que eu acredito que não tinha muita coisa assim nessa época, Quando eu digo que pessoas não. Não do não nível tô de zoando, não, Akira, tá? assim. As pessoas meio que dormiram um ano inteiro na porra do estúdio de animação pra fazer esse filme. Aquela cena Inclusive, né? do. Aquela cena do. Do. É, das, do dos vidros do prédio quebrando. Ela é. Você olha assim, tipo, caralho, que cena bem feita, né? Só que fica mais loucura quando você pensa quantas vezes tiveram que refazer porque tinha que quebrar vidro a vidro, aquela porra. Tinha que animar pedaço a pedaço. Tudo bem. Assim, porque o Akira também, tipo, você falou, né, que foi a primeira vez que o anime se impactou, né, fora do Japão. Eu tenho pensado também não foi um momento que, tipo, pensando no Ocidente, sempre tratou a animação como algo para criança, também não foi um impacto ver o filme, tipo, de animação, necessariamente é para criança, sabe, com temas adultos, Sim, para adulta. também Porque meio foi. que anos 80 ainda é a predominância da Disney, a Barbera, né? Então, tipo, desse impacto enorme também ver o filme. E, nossa, não é para criança esse filme, é para toda a família, sinceramente. É, mas é isso, meu voto é sim. É sim porque é Akira, né? Mas eu não gosto. Eu não gosto do filme. Eu acho totalmente plausível o seu voto, tá? Só quer dizer isso. Quem é o Quem é o próximo, próximo? André? Vamos lá, quem é que ainda falta aqui? Só foi Só Wesley. Vlad. Só foi Wesley. Quer ver? É Vlad. Tá, então. Eu meio que vou votar assim pelo mesmo quesito. Eu gosto do filme, tá? Eu vi ele quando eu era criança, então eu gostava mais antes. Eu acho que essa história, ela não é tão bem contada assim. Akira é uma história muito interessante, o mangá explora muito mais, que é do próprio Katsuhiro Otomo, né, o mangá. E eu acho que propositalmente o Otomo ele se preocupou mais em fazer um negócio bonito, bem animado, do que fazer a história concisa, porque a história é uma bagunça desse filme. Diferente do mangá, que eles explicam mais jeitinho as coisas. Esse filme, a história é uma bagunça inacreditável. Tanto que o final, quando eu era criança, eu não entendi, e agora que eu sou adulto, eu entendo que não é, que só não faz sentido mesmo. Mas eu também entendo outras coisas. O contexto em que saiu Akira era outro momento. As pessoas que vão ver Akira hoje, o André falou, ele não envelheceu, e eu concordo, a animação dele é inacreditável, exatamente porque é negócio de animação feita à mão, quadro a quadro, com mais quadro do que devia ter, não vai envelhecer mesmo, esse filme é espetacular nesse sentido. Mas, ele tinha um impacto maior na época, porque o pessoal de hoje em dia, eles não viveram o que a galera dos anos 80 viveu, né? E anos 80, a iminência de uma terceira guerra mundial, é porque assim, aqui parece tipo, muito top, olha, aconteceu uma guerra mundial nos anos 80, mas não, as pessoas tinham medo de que literalmente acontecesse uma guerra mundial dos anos 80, porque estava a um passo disso acontecer, pessoal. Não era tipo um negócio assim que, caralho, que coisa, era tipo, todo mundo esperava que qualquer coisa que acontecesse podia dar merda, sabe? Eu tava vendo qual era o filme, eu acho que era o... Um Completo Desconhecido, no sábado. Na história, né, que fala que esse filme conta meio que a história dos primeiros anos da carreira do Bob Dylan, enquanto tá lá, passa a crise dos foguetes de Cuba. E, cara, era loucura, assim, era isso, as pessoas... estavam esperando que qualquer coisa podia gerar a terceira guerra mundial. E é isso. As pessoas, não era tipo uma questão de se ia acontecer, era uma questão de quando ia acontecer. Então, o contexto do filme é isso, é o que as pessoas viviam. Então, naquela época, esse filme é ainda mais impactante. Hoje em dia, a gente está nessa briga de iminência e terceira guerra mundial, mas a gente já esteve muito mais próximo disso do que hoje em dia, por mais absurdo que a gente esteja no nosso mundo hoje em dia. E é muito, muito impressionante como o Otomo conseguiu traduzir isso na história de Akira e, enfim, né? E, assim, aí, o mangá continua atual até hoje, então tá aí. E vale a pena, tipo, como eu disse, é uma obra-prima de animação. Tipo, se não for pela história, vê pela animação desse negócio, porque é um negócio inacreditável, né? Eu esqueci de mencionar, né, a imagem das explosões que você tem é muito memória das bombas, né, que o Japão tem essa memória. Histórica. Até que você passa em New Tokyo, né? Aham. Uhum. Né, e... saber se o mangá tem uma história diferente, né, em que o Akira é personagem, né, ele participa de toda aquela coisa, não é tanto... O Akira é um personagem que ele só aparece no final. Mas ele é mais uma força etérea no filme, né, não tem muito o que dizer. Tá lá, até o corpo dele tá lá, inanimado tá. E aparece como fantasminha, então, o resto do mortal, mas tem alguém que fala lá, uma fila, está em toda... É como se fosse uma coisa bem força universal mesmo. Depois o pessoal traduziu isso no anime chamado Serial que Experimente Lem. Que tal com uma Kira, você não entende. Que legal. É isso aí. Quem é o próximo? Assim, pra mim é assim, tá? Quem é o próximo? Vamos lá, Jojo. Eu vou botar assim, porque é o tipo do filme que, quando você começa a ver anime, tipo, quando você vai pensar sobre cinema, se você gosta de cinema, de animação, é muito difícil você fugir do nome Akira, assim. Eu confesso que eu fugi, não assisti, falando com um pouco de receita, eu gosto de ficção científica, mas algumas coisas que eu vejo, não sei se o filme vai bater comigo, mas eu fico naquela noite que, tipo, eu tenho que ver o filme, porque é Akira, entendeu? Muitas pessoas que às vezes eu converso que nem sabiam nada de anime, mas já ouviram falar de Akira. A cena da moto, né, icônica, acho que eu vi uma compilação umas semanas atrás de todas as animações que fizeram referência à cena da moto, e é surreal, assim, tipo, a cena tem segundos, mas, assim, o vídeo tem uns 15, 20 minutos, porque é muita referência, sabe? Então, assim, acho que é muito difícil você passar pela animação e não entrar em contato com aquilo, viu? Você trabalhando como parte da indústria, por exemplo. Então, acho muito difícil, é muito difícil dizer não para esse filme. Tem que ser sim, independente da sua opinião sobre ele. Porque a gente tem que ter, assistir até para você ter opinião sobre ele, se você gosta ou não. Então, é assim. Próximo. Tem você, Rafael. Opa. Ah, só tem eu? Então, no fim, eu não assisti, mas eu vou votar sim, porque é um clássico. Muito simples. E é isso. Qual é a opinião do Carlírio, Rafa? Ah, é verdade, né? Oh, meu Deus, demência. Vamos lá, peraí. Que ele me mandou no privado, aí eu tenho que ir lá mexer no negócio de novo. É, este filme não carece de maiores apresentações, isso desde a concepção básica de seu enredo, e que se passa em um ano de 2019, no qual conta-se 31 anos desde que a Terceira Guerra Mundial havia se iniciado. Não se trata de um cenário dos mais amistosos que o diga Shotaro. Não se pode negar o quanto Akira tem sua importância dentro da indústria de animação japonesa, incluindo nisto o seu auge. O seu alcance a nível global. É, assisti por duas vezes na época de 1990, em especial, pasmem, de fim de ano da Rede Bandeirantes de televisão. Mesmo com todos os... Tava naquela época, eu vi ali. Né? Mesmo com todos os pontos positivos que a obra ostenta e os quais não tenho coragem para que negar as suas existências, o meu voto para sua entrada nessa lista da iniciativa que eu dei é não, uma vez que pessoalmente não consigo avaliá-lo como essencial para ser assistido. É isso. É isso aí. Carlinha aí acabando com os sonhos do André. Não, porque já tem voto positivo suficiente, então ganhou. Pois é. Poxa. Não, mas eu rancor, ele não me deixasse ficar o nome quando ele não ficou. Eu tô achando que esse rancor aí, mas tudo bem. Melhor os carlinhos. Eita, meu Deus. Pronto, André, quem é que você quer que vai seja o próximo? Ok, vamos lá. Wesley. Vai lá, Wesley. Beleza, vamos lá, né? O filme que eu trouxe da vez, né? É um filme um pouco mais recente. Ele é do ano de 2016, que é o Konosekai no Katasumini, ou nome em português, é Neste Canto do Mundo. E o... basicamente esse filme, ele conta a história, é outro filme sobre guerra, se passa na Segunda Guerra Mundial. Ele... E ele conta... Hã? Não. Só filmes de guerra de novo. É, só isso. Só que esse tem um cenário um pouco mais realista em comparação a Akira. Ele meio que se passa no período ali dos confrontos da Segunda Guerra Mundial no Japão, mais especificamente em Hiroshima. E a gente acompanha a história da Suzu, que é a nossa protagonista, né? Que a gente vai ter meio que, tipo, vai acompanhar ela passando por algumas mudanças na vida dela, também correlacionadas a questões envolvendo a guerra. E essa Suzu, ela meio que tá vivendo ali uma fase ali de virada da maioridade, né? Ela vai se casar com um rapaz que era um amigo de infância dela, e meio que ele vai lutar na guerra, e ela acaba tendo que viver com a família dele, com a sogra, com o sogro, com outros parentes. E a gente vai meio que acompanhando o cotidiano dela nesse período, ela tendo que lidar com eles, tendo que lidar com questões relacionadas à fome na guerra, racionamento de alimentos. E aí... é um filme bem trágico, bem trágico. Mas o interessante desse filme é, tipo, como ele trata tudo isso de... eu diria que de uma forma até um tanto quanto inocente, assim, como se fosse o ponto de vista dela, sabe? Porque você vai vendo o filme, tanto que ele se inicia, assim, meio que como se fosse um slice of life da vida dela, um cotidiano ali. Como se fosse uma coisa mais meiga, uma coisa mais... eu diria até que... é inocente mesmo. Inocente. E conforme o conflito vai se intensificando, o filme vai ficando cada vez mais trágico e mais devastador, assim, você vai vendo imagens fortes da guerra, pessoas mortas, vai ter o episódio da bomba também. E eu diria que esse filme ele é importante porque eu acredito que nos últimos anos, assim, pelo menos os filmes de guerra que eu assisti, que tentam retratar essa vida da pessoa, eu diria, entre aspas, né, da pessoa comum, da pessoa que não combate na guerra, que ela tá ali só como se fosse uma pessoa que assiste o conflito, né, que ela é só um... como é que chama? A pessoa que... Civil. Não, civil. A pessoa que... Isso, civil. É só como um civil. É, isso, essa parte dos civis, né, que não estão no conflito. E é um filme que relata isso muito bem, retrata isso de uma forma, eu diria que até um pouco mais, pelo menos um pouco mais crível, assim, sabe? Porque você tem ali eles sendo japoneses num período de guerra, e você tem muito da visão de como que ela ou as outras pessoas estão enxergando a guerra, né? Porque para eles ali eles vão ser os vitoriosos, eles vão se dar bem, e ela só quer viver, tipo, questões ligadas à feminilidade ali da época, né? Coisa como ser uma dona de casa, essas coisas assim, desse tipo. E eu diria que é um filme importante porque é mais um filme que faz você refletir sobre essas questões ligadas à guerra, tal qual o filme do Estúdio Ghibli, que é o Hotaru no Haka, né? O filme mais eu acho que ele é um filme da que... história da humanidade. É, então, eu acho... Assumi pra mim que é isso. Sim, eu acho esse filme tão comparável quanto Hotaru no Haka, só que ele vai pra um avião um pouco mais de mostrar o cotidiano da personagem. Eu acho forte, eu acho o filme fortíssimo, fortíssimo. Desculpa, e... é isso. Esse filme é comparável com Godzilla 01, aí sim. Menos também. Mas também. Hotaru no Haka não. Mas aí é isso. Vamos lá. Eu não sei quem viu, mas vai lá, Rafa. Eita, tu escolheu exatamente a pior pessoa de novo, te imitando. Porque eu não vi! Ah, que coisa! Então, mas assim, baseado no que você falou do filme, ele pareceu um filme muito interessante e tal, então eu vou dar o braço a torcer e dizer sim. Porque eu tive interesse no resumo que você fez. Basicamente é isso. O diretor desse filme, assim, caso você queira se interessar, ele é bem famoso, ele já dirigiu alguns filmes de animação. É o Arete Hime, não sei se você já assistiu. O My My Miracle. Eu gosto mais, inclusive. É, eu não me lembro. Black Lagoon, ele dirige o Black Lagoon. É isso. Calma! Eu falei sim. Relaxa. Não, A Fran não gostou tanto assim de Black Lagoon. Exatamente, eu não gostei tanto assim de Black Lagoon. O que é triste. Ah, faz sentido. Também acho melhor que esse filme. Olha aí. Meu Deus do céu. Então, é isso. Vai lá, Júlio. Pode escolher outra pessoa. Ah, agora. Pois é, bom, mas a gente continua agora, Rafa. Também não viu o filme. Mas acho que eu vou ficar... Porque assim, quando você... falou o filme, eu fui procurar informação sobre ele. E assim, eu gosto de filme histórico no geral. Então, assim, eu fiquei muito curiosa pra ver. Gostei das artes que eu vi. Pelo que você falou, achei interessante. Então, meio como a Rafa, eu também vou dar aquele voto de confiança. Sempre acho legal filmes sobre essa época, somente quando não é, sinceramente, do fronte de batalha, mas as consequências, assim, da guerra. Que, por exemplo, igual a Velasco, eu tenho muito medo de ver Todo Mundo dos Vagalumes, porque por ser o filme mais triste do mundo. Assim, quando eu tô afim pra ver o filme triste, aí eu nunca sei, sabe? Porque eu nunca sei, eu não tô afim, aí eu fico enrolando. Mas eu fiquei muito curiosa pra ver o filme. Queria, então, queria dizer que é tal como. Tal como o. Desculpa. Como Perfect Blue. Tal como Perfect Blue. É terrível você não ter visto. Tem que ver, eu sei. Talvez. Eu vou ver, em algum momento. É foda. Pronto, vai lá, Vilas. Cara, é foda, porque eu tô numa dualidade grande. Eu acho esse filme fantástico. Fantástico, fantástico. Eu acho esse filme maravilhoso. De fato, não acho melhor que o Túmulo dos Vagalumes. E, na verdade, eu gosto mais dele do que o Areta e Rimeiro. Brinquei, tá? Mas é, ele é melhor, ele é bem mais resolvido. Eu gosto mais do que o Areta e Rimeiro conta, mas esse filme é mais bem resolvido, né? O Areta e Rimeiro tem mais problemas. É... O meu só tem um problema com esse filme, Wesley. Na hora tem dois. Um deles é... Esse poderia ser um filme live action. E tal, disso, sim, total. É meio que um demérito no sentido de que, tipo, ele não aproveita o fato de ser animação suficiente pra mim. Mas tudo bem, isso não seria o suficiente pra eu... Sério? É porque assim, desculpa te interromper, mas é porque eu acho que ele se aproveita muito bem na questão da protagonista dela desenhar as coisas, sabe? Principalmente aquela cena que ela tá desenhando, aquilo acho é muito bem usado. Acho que essa é a parte mais, assim... É tipo o Look Back, né? Que também tem essa parte, é uma parte... É... Pô, e na cena da bomba, spoiler, ela perde o braço. Enfim, ela perde justamente o braço que ela usa pra desenhar. É foda. Nossa, é foda. Que spoiler! É foda, pra caralho. Mas, é... O Túmulo dos Vagalumes, pra mim, só bate mais porque é criança, né? Aí é foda. Mas... Eu até esqueci qual era o outro negócio que eu ia falar. Dele ser um filme? Ah, eu esqueci o outro negócio que eu ia falar dele ser um filme. Que era o segundo ponto que eu não. Que eu teria. Mas assim, do mesmo jeito que Kagurashi com a Rieta, não tem nenhum motivo pra eu não votar sim nesse filme. Dado que essa lista não tem limites. E, inclusive, ele é bem melhor do que Kagurashi com a Rieta, na minha opinião. Ele não é melhor, ele é bem melhor. Então, eu voto sim. Eu adoro esse filme. Agora eu vou André. Ler o comentário do André. Não, tem o André. Ah, já foi. Falta o André. Falta o André. E tem ainda. Né? Eu sou mais um que não viu o filme. Né? Eu fico. Né, fico receoso porque comparando com os outros parece assim ter um peso na história dos animes, né, e esse não passa essa impressão. Não concordo sobre a Rieto, né, não passa assim essa impressão. A posição do Wesley mostra assim que seria um filme bom, né, muito bom, que tem um tema relevante, mas é um tema assim, que ele não é um tema que não tenha outras obras, né, explorando bem ele, né, tipo, eu estaria quase para dizer não, mas eu acho que eu vou confiar aí no Rodrigo Evilado e vou deixar o sim presente para você aí. Yay! E o Carlírio aprovou, provavelmente, se ele tiver visto, né? É, com certeza. Ah, então. Esse é um filme. Esse aqui é o filme Carlírio. Carlírio. Meu Deus, como é o filme Carlírio? Então! Ele não viu! Que... Yay! Ah, tá. Se ele tivesse visto e tivesse falado, não, eu ia dizer. Caralho, o dia que o Carlírio vê esse filme reprovar. Que pessoa me enganando. Quem é esta pessoa? Trocar. Vamos lá, o comentário do... Não faz sentido. Comentário do Carlírio. Quando se olha para as artes dessa animação, torna-se notório enfatizar o quanto o poder de me agradar existe neste anime. Exatamente. O Herreiro também é algo muito atrativo, uma obra sobre a reconstrução da vida de uma jovem protagonista e das pessoas ao seu redor em razão à realidade vivida pelos japoneses nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial. Contudo, mantenha a minha linha de raciocínio já bem conhecida, meu voto será negativo para esta obra, pois ainda não assisti, ainda assim planejo vê-la. Pronto. Aí o voto dele é não, simplesmente porque ele não viu. E é isso. Eu ia te ajudar a pegar a unanimidade, mas o Carlírio não deixou também. Ah, mas o Carlírio não deixou. É a regra dele, ele não volta atrás. Fazer o quê? É a regra. É. Só ele eu não volta atrás com a palavra que... dele. Que triste, só eu e tu vimos esse filme. Eu vi duas vezes esse filme. Esse é bem bom. Não vi duas vezes. Tem um professor meu que passou na disciplina no semestre passado, todo mundo chorou na sala. Não tem como não, né? Você tem que ter... Não tem coração pra não chorar nesse filme. É que nem o Tomou os vagalumes. Dos vagalumes. Os vagalumes, eu... Toda vez que eu vejo, eu sei qual é que filme é, e eu choro copiosamente, assim. Eu me lembro quando teve o live action do Turma dos Vagalumes, que não é tão bom quanto o anime, e eu fiquei, sei lá, terminou o filme, e eu fiquei uns 5 minutos na minha cama chorando. Inacreditável, assim. O filme mais triste da história da humanidade. Da história da humanidade. Cara, eu não chorei quando eu assisti, eu chorei depois que terminou, porque eu fiquei chocada o filme inteiro, assim, até o final. Eu fiquei... Eu tava com aquela cara de boca aberta. Cara, é assim, eu não entendo essa sensação, porque assim, não foi com uma animação, mas tem um filme específico também. Era muita desgraça acontecendo, mas eu não conseguia chorar. Aí quando teve o final, que bateu o alívio, que eu comecei a chorar, porque eu acumulei o choro o filme todo. Aí no final é agora. Agora acabou. Mas a caixa pois de é, véi. Feliz, né? Porque eu sei spoiler, então. Triste fim. Pois é, galera. Incrível que ninguém botou tubo nos vagalumes aqui nessa. Sim. Eu coloquei esse porque eu não queria colocar nada da Ghibli, sabe? Uhum. Não, total. Eu queria provar facilmente qualquer coisa da Ghibli. Uhum. Ó, pois é, galera. Botem aí tubo nos vagalumes na sua lista. Que eu não aprovaria, só. E um deles, talvez eu fosse criticado. É o Tales of Earthsea. É óbvio. Qual que é o outro? Esse da Ponte de Terramar. O outro do Goro da... Não Kagurashi no Hiyeta, esse é excelente. É o da meninazinha, da... Da Pronto Up Hill. Esse é maravilhoso, Pronto Up Hill. Que é o esse é bom mesmo. É o... Tô falando do da bruxinha. Porque aquele que é 3D? É 3D. É o 3D? Esse eu não vi. O filme é legal. Só que ele não tem final. Ele acaba. E é isso. A história não tem final, basicamente. É como se fosse você tivesse acabado de ver o primeiro episódio de uma série. E acaba. É a minha impressão. Coitado. E o outro polêmico seria o Garota Garça. Esse eu gosto muito, esse eu gosto pra caralho. Eu não vi ainda, Garota Gás. Mas assim, eu gosto do filme, tá? Eu acho o filme bem feito. Eu gosto desse filme, acho esse filme bem feito, mas eu acho um filme preguiçoso. Porque é do quê? Porque é do Miyazaki, tá? Se fosse qualquer outro diretor, eu ia dizer, caralho, parabéns, cara. Você, porra, você conseguiu fazer um filme quase que um filme tal, excelente do Miyazaki. Mas como é do Miyazaki, ele disse, meio preguiçoso, né? É Vilazio, assista o documentário Miyazaki e Agassi, é isso. É maravilhoso. Assista o documentário. É maravilhoso, mas... É isso. Ele me diz a mesma coisa, mano. Ele diz exatamente o que eu penso desse filme. Ele refez um filme que ele já tinha feito várias vezes. Ele juntou vários filmes que ele já fez. Pô, eu achei o filme... Eu saí achando o filme melhor depois que vi o documentário. Não, ele é melhor. Mas, tu viu o documento, tu viu o making of de Ponyo? Vi. Só vi o de Ponyo e o desse, e o do Menino Agassi. Tu viu o making of do último filme dele antes dele desaposentar? Não, esse eu não vi, não. Vidas ao Vento. Esse eu não vi, não. Que é o Vidas ao Vento, que é um dos meus filmes também. Adoro o Vidas ao Vento. Não, Vidas ao Vento eu não vi. Do filme Miyazaki, você vai achar o filme melhor. Se o homem gosta de cinema, poxa, como, cara? Ponyo eu acho um filme melhor por causa do make-off. Isso é tudo. Eu não vou mentir, eu vi Ponyo, eu amei, assim, fiquei apaixonado. Mas ficou um dos favoritos do Miyazaki, realmente. Então veja o documentário make-off aí. Não gosto, eu acho o Pony muito infantil. Eu gosto, mas é o mais chato assim, pra mim. Tipo, assim, eu imaginei que muita gente não gostava por ser muito infantil, mas eu gostei exatamente. É porque eu gosto de Totoro também, né? Assim, eu sei que são diferentes. Mas eu gosto de Totoro. Aí Totoro? Sabe quem gostou de Totoro e eu não esperava? No último cast, no último Yopinan Shibunas, no último Super Yopinan Shibunas. O Luke revelou que ele viu o Totoro e gostou. Olha aí! Olha só! Ele tá Luke certo. Luke, eu dou contra do Estúdio Ghibli. O Luke não gosta muito desse Miyazaki. Né? Tudo bem. Enfim, assim, né? Então. já foi. Próximo, Wesley. Agora é tu, hein? Só falta tu. E é Jojo. Falta eu e Jojo. Ah, é Jojo. A Jojo já foi? Ah, tá bom, Jojo. Não, foi não. Falta eu e a Joana. Tá, vai, Jojo. Ok, então... Eu fiquei na dúvida de qual escolher, assim. Acho que foi muito no do Wesley, porque, assim, uma pessoa que eu tinha era o meu favorito do Estúdio Ghibli no geral. Aí eu fiquei, não, vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos ser um pouquinho diferente, mas não tão diferente, porque eu também escolhi um filme bem popular e famoso, que foi o Kimi no Na, né, que ficou aqui no Ocidente como Your Name. Não chegou a ser traduzido oficialmente no Brasil como Seu Nome, então, né, ficar Your Name mesmo. É, para quem não sabe, é um filme de 2016, do Makoto Shinkai. É, conta a história de dois jovens, mas principalmente começa com a Mitsuhan, que acorda um dia e descobre que no dia anterior ela estava agindo meio estranha. O que vai ocasionar quando ela dorme de novo, ela descobre que está trocando o corpo. Ela mora numa vila bem no interior do Japão, assim, meio pequenininho, poucas pessoas. E ela está trocando o corpo com um menino de Tóquio. E aí fica essa, e se eu fosse você, japonês, assim, durante um tempo, até que, bum, tem um plot twist no meio do filme, que aí muda um pouco a configuração do filme, assim, do que vai ser e tal. E eu gosto muito, assim, foi um filme que fez muito sucesso no Japão, estourou também aqui no Ocidente, né, onde foi exibido e tal, explodiu, assim, eu acho que dos filmes modernos, assim, foi um dos que furou bem a bolha, né, pra fora de anime e mangá no geral. E o Makoto também, assim, acabou explodindo também, né, depois teve o filme da Shura, que eu não vi, e o Suzume depois também, que teve muito sucesso. Tem que no cu. Que eu não... Às vezes, eu acho que as pessoas gostam mais desse filme do que... Assim, não o Kimi no Na, né, os outros dois, né. Uhum. Eu não gosto tanto dos dois filmes dele que vieram depois. Eu no meio da chuva e o Suzume eu gostei, mas eu prefiro o Your Name, desses três, que assim, são bem na mesma vibe, assim. O Suzume eu gosto, mas não acho tão bom assim. O da chuva eu não gosto. Não. O da chuva eu não gosto. O da chuva é ruim mesmo. Mas tem gente que adora, tem gente que fala que são os dois melhores. A gente assistiu e qual, velho? Não gosta do Jardim das Palavras, eu acho um absurdo isso. Ela não vi esse. Mano, a gente assistiu o da Chuva e qual. Era só eu, o Luke e o Vilas reclamando e o Carlírio enchendo o saco da gente, porque a gente tava reclamando do filme que ele tava gostando. É um filme bem Carlírio. É sempre assim. Mas é difícil ver filme com a Rafa e o Luke, porque. Eles destruíram minha visão de Nausicaa. Desculpa! Nausicaa é um filme pior. Nossa. Eu gosto de Nausicaa ainda, mas Nausicaa é um filme pior porque eu vi com eles dois. Eu nunca vi Nausicaa com o Rafa e com o Luca. Corromperam. Pô, véio, só porque a gente jogou na cara do Vilas que a menina não parava. Ou ela só ficava parada ou ela só tava correndo. Nunca ela tava fazendo normal. O Totoro também. O Luke assumiu que o Totoro também e ele gostou. Isso não quer dizer nada, Rafa. Doutor, as crianças lá nunca param mesmo, doutor. Os animes, as meninas do Miyazaki, elas só têm um estado, pararam correndo. Exatamente. Ansiedade. Ansiedade. Enfim, então, assim, eu escolhi Your Name, porque eu acho que é um filme que, desses mais recentes, eu acho que acabou virando, assim, o que você ficou, assim, os filmes japoneses e tal. Eu gosto muito do visual dele, eu acho muito bonito, eu gosto da história, eu gosto dos personagens. E assim, eu sei que depois tem muita gente falando, ah, não é tão bom e tal, mas eu acho que enquanto filme, enquanto esse sistema de fantasia, assim, eu considero ele mais fantasia que ficção científica, mesmo tendo, spoiler, viagem no tempo, assim, por conta dos motivos como acontece, mas eu acho que ele é bem consistente dentro dele mesmo, assim, no sentido tipo de amarrar, né, que a ideia do tema é mais interessante, a relação dos personagens, e é muito envolvente. Eu lembro que quando eu assisti, assim, a primeira vez que eu vi, eu fiquei, tipo, nossa, apaixonada. E, assim, eu já tinha meio um trauma com o Makoto, porque eu tinha visto 5 centímetros por segundo, que também é um bom filme, mas eu fiquei meio deprimida depois que eu terminei. Ele tem assim, um bom filme ali no meio. Eu acho isso. Eu não acho que ele é um bom filme, porque, como ele é uma antologia, eu não acho que todos os da antologia são legais. Assim, eu fiquei mais, assim, meio deprimida. E aí eu fiquei, não vou tocar nesse filme nunca mais. E aí eu... Vi o sucesso de Your Name e acabei me apaixonando. Assim, gente, eu mostrei ele pra todo mundo. Eu vi sozinha, aí eu vi com a minha irmã, aí eu vi com a minha irmã, com a minha mãe. Aí eu mostrei pra minha amiga, mostrei pra minha vizinha. Eu mostrei pra todo mundo esse filme. E eu fui no cinema ver de novo. Então, assim, eu gosto muito. Eu acho que é um filme muito acessível. Eu acho que todo mundo pode ver, eu acho que é uma forma de se apaixonar também, não só pela animação japonesa, mas talvez pela animação também, por ele ser muito bonito e envolvente. Então, assim, eu escolhi ele. Eu quero acreditar que ele receberá a voto, mas eu não sei, assim, porque eu vi tanta opinião divisiva sobre o filme depois, que aí eu nunca sei mais como é que tá com essas duas pessoas para o filme, mas eu pessoalmente gostei muito. E eu acho que é um filme bem envolvente, assim, do Makoto Shinkai. E, assim, somente considerando esses três últimos, né, Your Name, o Da Chuva lá, e o Suzume, eu acho que desses três mais recentes, o Your Name é o melhor deles. E é isso. Ok. Vamos lá, Tchuxo. Quem você quer dar a opinião? Vou começar com Wesley, então. Que beleza. Vamos lá, né? Escolhi a pessoa errada porque eu odeio uma cotinha. Mentira. Mas eu... mas eu, assim, os filmes do Makoto Shinkai, parece que quanto mais o Makoto Shinkai vai fazendo filmes, piores os filmes vão ficando. Eu discordo. Na minha opinião. Eu discordo. Porque tem um, pra mim, não, Tecnocô é pior, mas tirando Tecnocô, o segundo pior filme dele foi o filme que foi antes desse. Foi anterior. Nossa, esse aí é ruim mesmo. Esse antes do filme não é ruim mesmo. Eu vejo gente que gosta desse filme, mas talvez seja não, porque eu tenho um problema pessoal, um ranço pessoal com a teoria da Terra Oca. Pode ser. Não, mas esse filme é ruim, esse filme mesmo. O Shoko do Amor. Enfim, e assim, vamos lá, né? Eu tenho outro problema maior ainda com o Makoto Shinkai, que nem é esse, que é... que eu acho que ele, depois de um tempo, eu penso que ele não tá tendo muita criatividade pra fazer os filmes. Porque parece uma cópia de uma coisa que eu já vi dele. Sim. Pra mim, a melhor história do Makoto Shinkai é a primeira história. Eu queria muito que ele tivesse dinheiro pra terminar a e contar a história dele, que é o Hoshinoko, né? Uhum, o Shinokoi, pra mim, é a melhor história dele até hoje, assim. Mas é do mangá? É legal. O mangá é lindo. Tem um mangá, visual. Né? Tem mangá? O mangá é lindo, assim, visual. Porque o Hoshinokoi, ele fez na faculdade, então ele é meio cagado, assim, visual, sabe? A história é que é a parada dele. Meio? É, porque ele é super... É bem complicado. Ele fez tudo sozinho, né? Fez tudo sozinho. E ele é curtinho, né? E ele parece, meu, que a história não tá acabada, né? Que, tipo, ele não tinha mais como, né? O cara tá fazendo sozinho o negócio. E foi a coisa que levou as pessoas a olharem pra ele no Japão, né? E eu queria muito que ele tivesse a oportunidade de fazer de novo esse filme, agora contando tudo que ele possa contar, e com o visual do mangá, que é espetacular, o visual. Então, aí, assim, aí o Kimi no Nawa, eu acho que ele se enquadra nessa lista de filmes aí, que ele tá se repetindo, sabe? Uhum. Mas foi o filme que eu assisti ele umas 3-4 vezes. É a primeira vez que eu vi, eu achei maravilhoso. E conforme eu fui reassistindo, quanto mais eu reassisto, mais eu acho ruim esse filme. Mas sabe qual é o problema, Wesley? Essa é a verdade. Você não pode olhar pra história desse filme. Exatamente, a estrutura é horrorosa, enfim. Aí... Eu tenho uma visão oposta de você, Wesley. Mas quando for minha vez. Tá, enfim, eu acho a estrutura narrativa horrorosa hoje em dia, tá ligado? Na época eu tinha gostado, mas enfim. Mas eu diria que é um filme essencial, porque é um filme que foi importante quando saiu, que fez muito sucesso, é um filme muito falado, é um filme bem conhecido. Acho que quando a galera pensa filme de anime, pensa muito Kimi no Nawa, principalmente quem tá começando a ver agora. Então, acredito que vale a pena ver. E é um filme que divide opiniões, com o tempo vai continuar dividindo, eu acho. É isso. Mas hoje em dia eu acho ele bem mediano. No futuro você vai voltar a gostar dele. Hoje em dia eu gosto de Suzume, tá ligado? Eu acho a história de Suzume talvez seja melhor resolvida, embora eu não goste. Eu acho a história de Suzume interessante. É que a química da dupla principal... Não é boa. Não é boa. Não é boa mesmo, não. E tudo se passa em 3 dias. Sei lá. O pessoal ficou reclamando do casal de Your Name, mas o casal de Suzume me incomoda um pouco mais. Acho que tem bem menos química. Exato. Uhum. Não é bem um casal também, né? Então, é. Lá eles têm que... Eles vêm... Eu acho que é um casal forçado em Your Name. Your Name não, desculpa. Forçadíssimo. É forçadíssimo. Muito. Enfim, né? Enfim. Quem é o próximo? Mas serviu ou não? Eu não entendi. Sim, Sim, foi sim. Foi tá. É, ainda bem que você escolheu Your Name, porque eu acho que é o único que eu daria assim, no momento, dos que eu vi, né? Porque eu vi poucos filmes do Makoto Shinkai. Você não viu Jardim das Palavras? Ouviu no eu vi filme. Jardim das Palavras, eu vi triste, Jardim das Palavras. Triste, eu teria escolhido ele também, calma, respira. Ah, tá. Calma, respira. Mas, por exemplo, se tivesse escolhido Suzume ou Tecnoko, eu não votaria. De jeito nenhum. Eu não escolheria nenhum desses dois. É. Eu votaria não nos dois. É, exatamente. É. Então, pois é, galera. É, Your Name foi o primeiro filme que eu vi dele, né? Eu só vi o 5 centímetros por segundo depois, eu só vi o Jardim das Palavras depois, entendeu? Tudo só vi depois, tá ligado? É, a primeira vez que eu vi ele em Bederip, que a galera filmou dentro do cinema, tá ligado? Nesse nível que eu tava de ansiedade pra ver esse filme. E eu chorei a porra toda, tá ligado? Assim, achei lindo, maravilhoso e o caralho a quatro. Mas assim, hoje em dia, que nem o Wesley falou, depois que eu comecei a ver todos os filmes dele, eu percebi que ele basicamente faz o meu filme toda vez, né? Tá ligado? Então assim, pra mim, Makoto Shinkai é a animação. Os filmes dele são muito bonitos. Mas é isso que faz. É por isso. Entendeu? Enfim, vou ter que chegar na minha vez. Exatamente. Os filmes dele são muito bonitos. Então, eu acho bom estar na lista. Porque o filme é minimamente ok. Ele fez muito sucesso, que nem o Wesley comentou. E o filme dele é muito bonito. Então, eu acho que vale a pena assim, a pessoa passar na apreciação da animação. Mas, assim... É, história? Uau! Não. Quer dizer que você está esquecendo um ponto muito importante desse filme, mas vamos lá. Eita, tá. Tá. Time Machine. Não, brincadeira. Vai, Vilas. Troca de corpo? Não. Quem fala? Foi sim. A Joana que escolhe aí quem vai falar o próximo. Calma aí, só dá dúvida. Foi sim, então, Rafa. Foi sim. Foto André e o Vilas. Então, vai Vilas. Tá. Então, meu Deus. Quando esse filme saiu, eu já tinha visto os outros filmes do Makoto Shinkai todos e tal. Quando esse filme saiu, eu vi muita gente falando desse filme. Muita gente falando e tal. E eu não tive oportunidade de ver no cinema e tal. E aí, o Brasil, a Panini, tava numa loucura de lançar mangá e tudo que faz sucesso de anime, né? Ah, eu lembro. Tá. Nossa. Então, eles lançaram o mangá de Your Name praticamente logo depois do filme. Sim, então, sim, sim. Eu li o mangá antes de ver o filme. E eu detestei meu o mangá. Meu Deus. É horroroso. O mangá é muito ruim. Quadro a quadro o filme. Ele não tem nada. O visual é o mesmo. Parece que eles tiraram print screen do filme, botaram as coisas e deixaram preto e branco. Então, tipo, ele é igual. A quadrinização é horrível também, viu? Não é que, tipo, ele é mal feito. Ele é exatamente igual. Ele é quadro a quadro. Se você pegar a história do mangá e botar o filme, você vai ver que as falas são as mesmas. Então, quando eu fui ver o filme, eu já tava dizendo, pô, todo mundo tá gostando desse negócio, será que sou eu o problema? Eu detestei o mangá e tal. E o filme é fantástico. É um dos meus filmes preferidos do Makoto Shinkai, é um negócio lindo, maravilhoso. Então, e mesmo que é isso, sabe? O Makoto Shinkai, ele é um cara que sabe fazer filme de animação. Todos os aspectos, a combinação das coisas, torna um negócio lindo. Visual, as cores, a animação e o Rado Imps, que ninguém falou aqui. Sim, mas... é verdade. Pô, o filme é bom por causa disso. O filme é bom por causa disso. 50% da quadrilha. É, fiquei triste. Tocou, chorei. Eu adoro escutar. É uma das minhas abertura. Completo. A abertura é lindíssima. Um maravilhoso. Aquela abertura é maravilhosa. Maravilhoso, cara. Eu esqueci completamente da música, né? Foda. Assim, desculpa aí, galera, mas vale a pena mesmo cada música. Cara, então assim, a combinação de tudo isso faz esse filme. E todo, acho que quem vê a primeira vez esse filme gosta, porque esse filme é. Sim. Em gerais, a história dele é super simples. Se você para pensar, como eu já tinha lido o mangá antes, eu fui ver o filme e eu acabei não prestando tanto atenção na história, porque eu já sabia de tudo. E o filme pegou, sabe? Mesmo já sabendo, inclusive, a virada que a Josi falou. Tipo, pô, o filme é maneiro pra caralho. Porque o Makoto Shinkai, ele faz as coisas funcionarem de um jeito no filme que é muito muito incrível, sabe? É muito incrível o jeito como ele faz. O Oshinoku que eu falei, pra mim, é a melhor história do Makoto Shinkai, mas se eu não tivesse visto o filme antes, talvez eu não tivesse gostado tanto assim no mangá, exatamente porque ele também meio que não tem fim, né? Tem fim, mas fica naquela expectativa, né? De que foi muito rápido, né? E como eu já tinha visto o filme, eu fui mais pelo visual, o visual dele melhora e tal, 1 milhão de vezes o mangá. Então, assim... eu acho fantástico esse filme. Fantástico. Né? Como filme de animação, pô, pode mostrar pra pessoa. Esse filme vai, sei lá. A história dele não é a melhor coisa do mundo, mas tem uma virada legal quando você vê o filme. A dublagem é um negócio, outra coisa. Tipo, os personagens falando é tão bem feito. Então, as pessoas parecem realmente pessoas normais conversando assim. No mangá, se você só vê, tipo, é um mangá, né? De Photoshop. Né? Foda-se. E, enfim, né? É pra mim assim, né? Mas é muito porque o filme é um negócio fantástico, assim. Ele me convenceu a gostar de um negócio que eu não gostava da história. É isso. De tão bom que ele é. É a técnica. Que é bem interessante, porque... É igual quando eu penso em mangá, assim, que às vezes o pessoal, a arte não é importante. Tipo, a arte é importante, você tá contando uma mídia com texto e com a imagem, né? O filme é isso também, né? É a imagem, a trilha sonora, a dublagem, então todos os elementos fazem parte, assim. Então, a história é só uma das partes do todo, assim, no geral. A história realmente é muito simples. A gente tem aqui no Brasil, Se Eu Fosse Você, também maravilhoso, assim, Borson Lap e tal. Mesmo com o plot twist que tem no meio do filme. E assim, ainda assim, eu acho que todo o conjunto da obra, ele se fecha muito bem. Por isso eu gosto muito desse filme, assim. Independente da história ser simples, em geral. Pois é, assim, eu acho que... É muito aquela parada do porquê... Eu falei do filme do Wesley, tipo, podia ser um live action. Porque esse aqui é um que não podia ser um live action. Esse filme foi impossível. Ia perder a mágica. Seria insuportável. Seria insuportável. Nossa senhora. Esse filme funciona porque ele é filme de animação. Ai. Com as lindas cores que a menina que foi aquela colorido. Cratera, ele faz uma cratera maravilhosa. Porra, o lens flare do Makoto Shinkai é mais bonito. É o lens flare mais bonito dos animes. Os trens. O mundo não tem essa cor, pô. Olha pro mundo, cadê as cores do Makoto Shinkai? Provavelmente esse é o filme mais bonito do mundo. Não, é muito mas... bonito. Tá, é muito bonito. E assim, tem outro motivo pra eu votar assim também. É porque eu acho que a gente tá fazendo a lista, e já que a gente tá aproveitando que a gente não tinha botado filme, a gente tá colocando filmes que são importantes em várias épocas, né? Então a gente tem Gimli, já tem Gimli, vou tentar ainda mais um aí. A gente já teve Akira, né? Que foi nos anos 80, e eu acho que tem dois diretores só que são os mais indicados pra o tempo atual, né? Que seria de filme, né? Que é o Makoto Shinkai e o Hosoda, né? Então, já que você não escolheu o Wolf Children, né? Que é o único filme possível pra você é muito bom. Botar o Hosoda primeiro. Eu pensei que... Ei, não é o único não. Ó, não é o único filme bom do Hosoda, não é isso que eu tô falando. Tô falando que é o melhor. Sim. Inclusive, se eu não tivesse escolhido Perfect Blue, eu teria escolhido o Hosoda, porque eu gosto muito dos enredos dele. Mas ele tem outra coisa, né? Ninguém defende. Eu gosto ninguém, de Mirai. Não, ninguém defende Mirai. Assim, Mirai. Eu gosto de Mirai. Ninguém defende. Mas eu não gostei de Belly. Eu votaria no... Também acho Belly meu... Eu acho que o problema é que já tinha Summertime. Summertime é tão melhor. E é meio que a mesma temática. Eu gosto muito de Summertime. Summer Wars. Ele é o meu favorito. Summer Wars é o meu favorito. Do especial de Digimon? É, mas eu adoro. O Digimon é bom também. Especial do Digimon. Também. One Piece também. O Wesley tá quieto aí. O Wesley não, o André. O André tá dormindo já, que ele tá com sono. Acordou. Deixa eu voto, André. Então, Makoto Shinkai, né, é um daqueles candidatos, né, o pessoal querendo procurar o próximo Miyazaki. E como o pessoal falou, né, o que ele traz é muito essa coisa, né, virtuosa da qualidade técnica. Aí tem essa questão das histórias, que são um pouco repetidas, Mas o Ghibli também tem uns padrõezinhos, né? Umas repetições ali. Assim, de qualquer forma, o Your Name vai ser um filme relevante, né, para esse momento atual, né, digamos assim, de você ter um filme de qualidade para estar na lista, né, dos diretores mais modernos. Então, né, vai ser sim, né, eu vi, eu gostei desse filme, agradou e é isso aí, vai ser sim. Show! Então, e falta o Carlírio. Pronto, vamos ler a opinião do Carlírio. Este filme é belo demais por si mesmo. O que eu tenho como opinião acerca dos trabalhos do estúdio Ghibli vale também para o Comics Wave Filmes e suas animações. Gosto demais do enredo, dos personagens e, obviamente, do trabalho técnico por trás dessa obra. Para mim, a entrada mais do que merecida na lista da iniciativa que eu dei. Então, o voto dele também é sim. Ok. Conseguiu com todos os votos, Jojo! Yeah. Eu acho que essa é a última, né? Acho que com todos os filmes que eu indiquei, eu consegui colocar. Não, olha aí. Entendi. Eu ia dizer agora que, pra mim, tem um diretor que ainda, dos atuais, ainda me empolga mais. Eu acho que ele é mais criativo do que esses dois. E aí, nesse sentido, pega mais do que o Miyazaki. Não, assim, de ser sucessor separadamente, assim, né? Tendo outro estilo completamente do Miyazaki e do Takahata, que é o Yuasa. Mas eu... Ah, Yuasa, sim. Ah, sim. É, tem que voltar a fazer filme, né? Eu não sei se eu gosto tanto. Ah, não, ele fez um recente, verdade. Lembrei. Eu acho que o único que eu não... Eu gosto do surf, então só não acho ele tão bom, assim. Não, teve outro. Teve o... Jin ou alguma coisa assim. Teve o Inuo também. Inuo. Qual é esse? Isso eu não vi ainda. É um filme dele, acho que 2022, 2023. É, 2022 tá aqui. É o mais recente. Olha aí. É de música tradicional, inclusive. Mas o pessoal gostou bastante. Eu queria muito ver esse filme, eu não vi ainda. Eu não vi ainda. Eu acho que eu baixei ele pra assistir. Enfim. Não tem nenhuma série de Oscar que eu não gosto, assim. A única que eu talvez seja divisível, mas eu gosto, afinal das contas, porque é meio loucura, é o Sonny Boy, mas. É isso. O do surf é aquele que a gente viu junto, né? Kimito Nami no Noreta, eu acho que é isso, né? Depois eu vou ter que olhar aqui os filmes. Ah, ele fez Pink Pok de Animation, né? Eu fico pensando qual é os animes, né, que o cara faz. Eu me perco. Anime pra mim é só top. Enfim. Falta eu, né? Isso. Vai fechar com chave de ouro. Bora, Pilota. Espero que sim, né? Então, vou indicar outro filme do Studio Ghibli. Desculpa aí, Carlos e Lírio, você não vai ser o único, né? Eu tava com medo que não entrasse o Arrieta, pra ser bem sincero, assim. Porque eu tava na dúvida se eu ia votar sim também ou não. Então, eu acho que... Se for fazer uma lista de filmes essenciais de anime, acho que seria absurdo não ter Ghibli. E aí, tem dois. Pra mim tem que ser. Já que é pra estar na lista, tem três filmes que eu acho que são obrigatórios do estúdio Ghibli, assim, pra todo mundo que gosta de animação ver. Um é meu preferido de todos. Assim, do Miyazaki tem vários. Então, eu sempre escolheria o Mononoke mesmo, porque é o meu filme preferido, né? Também, meu favorito do estúdio. O outro, do Takahata, que é o segundo diretor mais importante do estúdio, eu vou falar aqui, que eu acho que é o meu filme preferido dele. E apesar de ele ser o diretor de Túmulo dos Vagalumes, não é meu filme preferido dele, de Túmulo dos Vagalumes. Eu gosto dos filmes do Takahata, eu gosto mais. O Takahata tem 100% comigo, enquanto o Miyazaki não tem. É uma loucura. E o outro, pra mim, é o Sussurros do Coração. Que eu acho que são coisas assim que... Então, o que é o Ghibli? Sussurros do Coração tem toda a história por trás, né? Do diretor ter falecido e tal, depois. E é um filme espetacular também, né? É um filme... O cara que era o sucessor do Miyazaki mesmo. Assim, era o momento que o Miyazaki podia se aposentar e dizer, não, tudo bem, ele pode fazer isso. O filme dele aí é outra coisa, né? Sussurros do Coração é um negócio inacreditável, né? Country Road nunca foi uma música tão boa quanto nesse filme. Mas eu não escolhi nem Suzu Coração, nem Monok Man. Eu escolhi um outro filme, porque eu acho que ele meio que é uma celebração. Também é um filme que acabou que foi o último filme desse diretor, né? Que ele é um diretor que eu acho que ele, diferente do Miyazaki, ele não ia tanto pra fantasia. Apesar de ter Pompoko, mas fora o Pompoko, o filme mais fantasioso dele é esse aqui. Esse aqui é meio que baseado no folclore, né? É essa a parada, que é o Isao Takahata. A gente já fez até um cast especial quando ele faleceu e tal. Eu acho que o Isao Takahata era tão importante para o Estúdio Ghibli quanto o Miyazaki. E eu acho que nesse aspecto, eu fico triste que ele é menos conhecido que o Miyazaki, né? O Miyazaki ele é muito mais conhecido fora do Japão ou da galera que curte muito anime do que o Takahata. E eu acho que o Takahata não tem erros, assim. Até o filme mais bobinho dele, que é o Tonari no Yamada-san, é um filme divertidíssimo. É uma comédia maravilhosa, assim. Talvez o aquele... como é o nome? Everdays, alguma coisa Everdays. Você lembra? É o que é da menina voltando pra casa e relembrando do passado dela? Ah, é o Only Yesterday. Que eu adoro. Esse é maravilhoso. Eu gosto mais não dele gosto. Quando eu revejo. A primeira vez que eu vi, eu gostei não menos gosto. Dele do que eu gostei depois. Não Porque gosto. Tem coisas ali que... É muito... depois de adulto, você... Esse filme não é bom pra criança ver. Quando você tá adolescente, criança ver esse filme, não vai gostar de pônio. Esse filme é muito um filme pra depois de adulto você olhar, olha aí as merdas e tal, é isso mesmo. Agora eu tô vendo... Olha aí as merdas. Eu tô lendo o mangá, o Kakushi Kashikar, é a mesma sensação que eu tenho vendo esse filme. Enfim, mas eu não vou falar desses, né? Eu vou falar do Kaguya-hime no Monogatari, que é... A descrição pra mim é... Se eu pudesse dizer que anime é obra de arte, esse filme é a prova disso. É uma obra de arte dela. Todo frame desse filme é uma obra de arte. A história desse filme é uma história, como eu disse, folclórica, né? Tradicional, japonesa e tal, sobre a Kaguya-hime, né? Que é essa garota que... Ela nasce do bambu, né? Porque ela é meio que uma criatura divina, que ela veio do reino dos céus, né? Ele vem da mitologia shintoísta, batendo um pouco com o hinduísmo também, né? Inclusive, a Kaguya, ela tem várias obras, né? Que ela tá, né? Como essa princesa que vem desse reino da lua e tal. Ela é uma história muito interessante, porque ela não só é uma história de formação também de elementos ali da nação japonesa em certos aspectos, como ela é uma história muito sobre o aspecto da mulher, né? Como ela é vista na sociedade, como ela é, qual a relação dela em relação à sociedade japonesa antiga e como é esse questionamento também em relação às tradições. Fora, né, todo aspecto fantasioso religioso, vamos dizer assim, que a obra tem, que eu acho que é super bem contado no jeito como o Takahata faz, né? Porque existem várias versões dessa história, essa é meio que uma versão bem tradicional da versão original, mas ela não é exatamente, tipo, tem coisas, obviamente, que só existem pro filme. E é tão lindo, tipo, é um negócio que, assim... É pra você dividir entre quem gosta de animação e quem não gosta de animação, pra mim, assim. Eu sei, não é... As pessoas vão olhar e tipo, mas não é tão bonito e tal. Cara, você... É uma coisa inacreditável. Porque assim, você vê esse filme parado, esse é um filme... é bonito, parece um filme antigo, né? Você vê esse filme animado, você olha assim, caralho, as pessoas que fizeram esse filme amam muito o que eles fizeram. Amo muito, muito o que eles fizeram. Os detalhezinhos feitos à mão, estilizado, o jeito como o vento sopra e bate nos fios de cabelo. É um negócio para até o Gohengis ficar impressionado, o jeito como o cabelo desse filme é feito. E me pergunto quem foi dormir, né, fazendo esse filme. A galera não foi para casa. O Takahata, infelizmente, faleceu, né? Então... Ficar no filme, né? Não por causa do filme, mas tô dizendo que a galera não ficou presa no estúdio fazendo esse filme, tá ligado? E aí, né? O filme atrasou, né? Porque a ideia do filme era ele sair tal era como sair homenagem junto com... Do mesmo jeito que Totoro e Hotaru no Haka saíram no mesmo dia, eu gosto de se lembrar dessa história. Esse filme era pra sair no mesmo dia do Kazeta Chino. Só que não deram, não conseguiram finalizar o filme. Porque, fato, é muito mais trabalho, assim, né? Então, eu fico imaginando o que era esse estúdio nessa loucura de fazer Hotaru no Haka e Totoro ao mesmo tempo, e depois Vidas ao Vento, e esse, tudo bem, era equipe diferente, mas devia ser muito, assim, sangue, suor e lágrimas. Porque não, mano, todo mundo chora de sangue. Ao mesmo tempo, velho. Todo mundo cai do sangue pelo nariz de tanto estresse que a gente tava passando, tá ligado? Que eu não sei, porque a minha impressão com esse filme, até quando as pessoas falam desse filme e você vê coisas do pessoal falando, é que era meio que, tipo, as pessoas estavam fazendo porque elas amavam o que elas estavam fazendo, sabe? Cansadas, mas sorrindo, aquela parada, tipo, você tá vendo um negócio, você gosta tanto, você tá sorrindo, tá muito cansado, mas você tá falando que você tá sorrindo. Esse filme é um deleite, assim, pra mim, cara. Esse filme é realmente pra separar, assim, quem gosta de animação e quem não gosta. Quem gosta do padrãozinho. Porque esse filme é inacreditável. Esse filme é inacreditável pra mim, assim. Esse filme é uma carta de amor do Takahata à animação japonesa. É isso. Inclusive, ele é feito todo à mão, a mesmo, tá? O Gimli fazia filmes à mão, os mais antigos, mas desde ali Chihiro, mais ou menos, eles começaram a usar, de fato, computador e outros efeitos. E alguns filmes são bem animação digital, né? O Arrieto, ele tem esse caráter bem diferente, porque ele tem esse estilo, né? Ele não é muito à mão, ele não é tão... Porque os filmes do Miyazaki, eles têm digital, mas eles ainda têm muita coisa à mão, né? Como o próprio Wesley falou aí do Menino e a Garça, né? Você vê que tem os desenhos. Mas esse filme não, esse filme é a mão. Esse filme é feito com as técnicas antigas que o Takahata queria fazer desse jeito, né? E é foda. Só foda esse filme. Fantástico esse filme. Tudo esse filme é lindo. A pessoa desse filme é linda também. É tudo no filme. É isso. Não tem o que falar, não. Se tem um filme que eu bato, assim, talvez em alguns momentos eu goste mais que Mononoke Men, esse filme. É isso. Uhum. E esse filme ele fica melhor pra mim a cada vez que eu revejo. Quem vai comentar? Enfim, começando pelo André. O André tá muito calado. Tá dormindo. Oi, quero dormir mesmo. ficando aqui pra não trocar a votação de vocês. Esse filme realmente é muito... Ele vai muito para quem, assim, para quem gosta de cultura japonesa, né, aquela coisa histórica. Você sabe onde é que sai a Kaguya do Naruto, né, muito interessante, muito bom, plasticamente, né, eu acho que é marcante o suficiente para dar um sim. Eu não sei meu filme favorito de todos, mas é marcante o suficiente para dar um sim. Perfeito. Então, vamos lá, Joana. Assim, eu ainda não vi esse filme da Kaguya Hime, mas com certeza é sim. Eu lembro que na época que estava lançando, eu estava fazendo minhas aulas de japonês, a gente leu uma das versões do conto e eu adorei o conto, assim. Eu fiquei mais encantado para ver as coisas, mas, sinceramente, o pouco que eu vi do filme, assim, trailer, imagem e tal, a animação é belíssima. Eu tenho que sentar e ver, porque, assim, eu vou me deslumbrar, tenho certeza disso. E é sim, cara, com certeza, sim. É sim, com certeza também, porque eu acho ele também belíssimo. E ele destoa bastante por causa da animação dele dos outros filmes do Ghibli, né? Ele é muito especial, ele é muito único. Aí eu concordo plenamente que ele deveria ser assistido. Ele merece sim estar nessa lista. Wesley. É isso aí, né? O absoluto cinema dos animes. Absoluto cinema. Absoluto cinema. Esse aqui é isso, nossa. Eu fico em choque que o Takahata encerrou a carreira dele com esse filme, né? Pedrada, pô. Filme perfeito. Não tenho o que falar. Perfeito, a animação, tudo, a história, a forma como é contado. Não tenho o que reclamar. Não tem o que tirar e nem pôr. É só essencial mesmo. Realmente eu recomendo muito. E. É isso, filmaço. E o que o Carlinho falou, Rafa? Ah, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver, Vilásio. É, não se trata de um conto de fadas propriamente dito, mas também não merece ser desprezado em razão disto. Este filme é mágico para mim. Produzido em 2013, ficou conhecido como a época como o trabalho mais caro do Estúdio Ghibli, que acabou sendo muito bem avaliado ao redor do mundo. Os cenários dessa obra me soam fantásticos, talvez quase únicos, e são mesmo, né? E a história prende a minha atenção aprazivelmente. Dificilmente uma obra com um selo de produção do Ghibli não receberia uma avaliação positiva da minha parte. E honestamente, esta em questão faz por merecer cada ponto alto de avaliação. Para mim, é entrada certeira na lista da iniciativa que eu dei. Então aê. Sim, também, quase. Enfim. Uhul! Então, deu tudo certo, todos os filmes entraram. Tudo aprovado. Yeah. Estou feliz hoje. Só filmão, só filmão. Vai ter que fazer uma lista só de filme. É, porque é muito filme. Muito filme. E ainda, assim, se a gente voltar só de pegar desses diretores que a gente falou, a gente vai ter uma lista absurda aqui, né? Falou, né? Vejam todos os filmes do Satoshi Kon, vejam a grande maioria dos filmes do Ghibli, vejam. Mako Shinkai. Não, Mako Shinkai não. Rossoda. Pega o Rossoda, galera. Rossoda também. Mamoroshi. Ninguém falou Mamoroshi, mas fica aí também. Mamoroshi também e tal. E o Asa. Esses caras são diretores muito, muito incríveis, assim, no geral. Enfim, do Mamoroshi. O nome do diretor do teu filme, Asa? Gosto de. Ah. É o Sinal Kataguchi, isso. O Sinal também, veja. Eu só me lembro dele e do Arete, né? Então eu não sei quais são os outros, mas... Não, mas ele tem outros filmes. Eu não lembro os outros dele, né? Talvez tenha visto, mas eu não lembro. O My My Miraculo. Esse filme e o Arete são muito diferentes, né? Ele não tem muito uma assinatura. Não tem uma assinatura mesmo, não. Mas é isso, pessoal. Vamos terminar por aqui. Vamos, então, agora para a próxima parte. Vamos falar aqui rapidinho dos recadinhos do quadrinho. Turururu. Turururu. Enfim, só temos um recadinho hoje. Carly colocou aqui o recado que eu ia dar também. Então ficou por isso. Segunda temporada de Skip to Loafer revela a equipe, trabalho visual do anime. E tá confirmado. Isso aí. Porra! Saudades. Saudades de alguma coisa que me deixa alegre, deixa o coraçãozinho quente. É verdade. Eu vou te falar que toda vez que eu passo na frente da livraria, eu vejo o mangá de Skip Loafer, eu coço a mão pra não comprar. É porque tá em andamento, velho. E a gente não sabe quando vai terminar. Não rola, velho. Já tô comprando um mangá em andamento que eu comprei porque eu pensei que tava acabado e não tá. Então... Agora eu vou ter que continuar. Né? Uhum. Maldito Ricardo. Maldito Ricardo. Ainda morreu. Ainda bem que morreu mesmo. Ricardo nem mal faz parte da história, né? A história começa depois de ele ter morrido. Não sei nem qual é o mangá que ele tá falando, mas tudo bem. O verão que Ricardo morreu. Ah, do Ricardo morrer. Vai ter. Nossa, eu também achei que tinha terminado. Eu achei que ele tinha 4 volumes só. Pois é, já chegou 5 semanas. Ave Maria, senhor. Tá. Ainda bem que eu não comprei. Então, é horrível a edição da Panini, já falei. A edição da Panini desse mangá é horrorosa. Mas eu vou ter que ler todo porque eu já pensei. Agora já começou, né? Eita, meu Deus. Sim, enfim. Próximas edições do KP, galera. Próximas edições do KP. Rafa. Vamos lá, dia 17 de março de 2025, KP 246. Tema do Wesley, anime de 2015, porque é uma grande piada. Boa. Já escolhi o meu. Já escolhi o meu, já vi. Eu ainda tenho que olhar. Diferente de 2005, eu tenho bastante anime pra escolher de 2015. Ah, eu com certeza devo ter bastante anime de 2015 também. Meu Deus, até medo. 2015 eu tenho bastante anime. Nossa senhora, depois eu vejo. Saiu o Chouten Kazoku, foi que saiu o One Punch Man. Muita coisa, tem dúvida até agora. Muita coisa. Já vi janeiro aqui e o inverno já começou com coisa, ai meu Deus. Ah, meu filho, você tem 4 temporadas aí pra olhar ainda, segure, né? 31 de março de 2025, capítulo 247, final da temporada de janeiro de 2025, ao qual eu e Vilas não sabemos o que a gente vai escolher, né? Eu chuto que eu sei qual anime que a Rafa escolheu em 2015. Nunca se sabe. É, 14 de abril... Vai ser o anime de janeiro. É, vai ser de janeiro, olha aí. Qual vai ser, meu Deus? Depois eu olho qual é a própria lista, que eu não tô ligado qual é. É 14 de abril de 2025, KP 248. Animes que se passam parcial ou totalmente no espaço, que é o tempo do Vilásio, certo? Dia 28 de abril de 2025, KP 249, o início da temporada de abril de 2025. E dia 13 de maio de 2025, KP 250, chega para os 250, tema sugerido por mim que eu ainda não pensei, porque eu esqueci que eu tinha tema sugerido. Irei até lá, de maio? Anime de 2010. Não vou fazer essa merda, não. Eu vou pensar no tema, de fato. Eu só não sei qual ainda, mas até maio só. Taca perto. Tem que vir pro lado da força, que eu já fiz a Jojo vir pra esse lado. Você escolhe o que você escolhe quer falar. O anime, depois você pensa no tema. Exatamente. Boa, verdade. A regra é essa. Você escolhe o anime primeiro. O que faz muito sentido, na minha opinião, né? Já fiz várias vezes também. Como também já roubei tema da Vilásio, que vocês já sabem disso, mas não é falando isso. Então, galera, essas são as edições. Vilásio, por favor, continue. Vamos então agora para as considerações desse podcast, para finalmente se encerrar, né? Então, vamos lá, começando pelo... André tá quase dormindo. Oi, passei. Pois é, pessoal, eu agradeço, né, o espaço de estar falando aqui com vocês. Eu fiquei porque eu gosto do pessoal mesmo. Né, não, é só filme bom, né, o que eu tenho pra dizer. É um anime que um filme que eu tinha pensado, né, em fazer uma indicaçãozinha extra, né, que eu estava pensando em curta-metragem, mas enfim, não é um filme que tem muito cara de Ghibli, mas seria uma emoção bem diferente, seria Dragon Knight and the Postman, um filme que foi lançado no Pokémon Day agora, né, que é basicamente um filme estilo Ghibli com o Dragon Knight, né? Vejam que vocês vão entender. Eu quero ver esse filme. Eu também quero ver. A menina que é carteira no Dragon Knight. É simples, é simplesinho. É muito isso, é muito nessa pegada. É simplesinho, mas é gostoso de ver. E é isso aí. Boa noite, pessoal. Então, Jojo? É isso, obrigado por mais um episódio, foi bem legal falar sobre filmes e pensar que ontem o Brasil ficou totalmente... Tudo pensado. Vencemos, velho! Caralho, vencemos! Como eu disse, se a gente ganhar a opinião internacional, quer dizer que a gente ganhou em todos os lugares do mundo, menos nos Estados Unidos, a gente é muito importante com o filme dele. Exatamente. Se a gente mudou a programação deles, a gente é mais importante. É. Não é, pô? Enfim, eu só quero dizer isso, que eu fiquei muito feliz com a tarde de ontem. E o podcast ontem de filme também foi muito legal. E é isso, nos vemos no próximo. Ai, meu Deus. Wesley. É isso aí, gente. Eu acho que eu vou continuar na vibe da Jojo, porque eu acordei de ressaca porque eu tava bebendo todas pra comemorar o Oscar. É isso. E acordei de ressaca, e aí de repente, quando eu fui ver, curei da ressaca, porque anunciou que vai ter Scandal de novo aqui no Brasil. Anime Friends. Anime Friends aí de novo. Enfim, É isso, ótimos filmes. Vejam filmes. Pronto. Veja filmes. Hoje eu vi um filme de quase 4 horas. Literalmente, ele para por 15 minutos pro pessoal. Ah, tu viu The Brutalista? O Brutalista. Que é um filme que tem uma pausa de 15 minutos, porque... Eu não tinha pausa de 15 minutos, tinha os Anéis 3. Eu tô ligado que o cinema francês faz isso. É, todo filme muito, muito grande faz isso. O Senhor dos Anéis 3 faz isso mesmo, não tô zoando não, tá? De fazer isso. Cara, eu lembro que eu tive isso com Harry Potter 4, e tipo, não precisava, mas teve. É, não faz isso, é, pois é, eu não... É, eu acho que eu nunca vi um filme que tinha pausa no meio, velho. Só foi Hamilton, mas Hamilton nem é filme, é uma cópia da peça, tá ligado? Então. Eu não lembro de filme, não, que eu tenha visto que tinha pausa no meio, é. Também, né? Eu evito filme longo. Melhor, né? É justo. Uhum. Enfim. Rafa? Muito obrigado por terem escutado esse podcast. Tem vários filmes que eu deixei de colocar aqui, porque assim, tipo, não escolhi meus favoritos, né? Eu escolhi os clássicos. Mas gostaria de muito ter recomendado pra vocês. Espero que algum dia a gente possa fazer a recomendação, mas o tema de filmes favoritos. Vou pensar sobre isso como meu tema, mas não agora. Até a próxima, galera. Boa noite. E detalhe importante, vocês só estão conseguindo me ouvir até agora porque estamos no meio do carnaval, né? A partir do próximo episódio, provavelmente estarei aí de novo pedindo para sair cedo, porque eu preciso acordar para trabalhar no dia seguinte, né? Que nem o Carlinho fez hoje. E o André, aqui, um outro exemplo de pessoa que está morrendo de sono agora e são só 11 horas da noite. Né? Então, assim, somos todas pessoas dormindo cedo, menos a Filácia. Menos a Vilas, que tem que corrigir. Menos a Vilas. Exatamente. E eu tenho uma pergunta, nada a ver. Ô Wesley, tu vai pro Anime Friends assistir Scandal? Vou, com certeza. Então, a gente vai encontrar com ele, Vilas. Pois é. Mas tu vai pro Anime Friends? Não, a gente vai pra São Paulo. A gente vai pra São Paulo, por acaso, vai estar acontecendo Anime Friends. Exatamente. Caraca. Aí a gente vai pro Anime Friends. Se o show do Scandal for no domingo, aí existe grande chance de eu ir pro show do Scandal. É no sábado. Aí já não sei. Depende de como é essa informação. É foda, né? Quinta-feira de graça, eu vou na quinta. Eu não tenho intenção de comprar ingresso, a não ser que precise. Quinta-feira é sempre de graça. Eu vou estar trabalhando, então não tem como. Eu e a Vilas, a gente vai pegar o bate-volta básico, né? Eu vou sábado e volto domingo, ou senão eu vou sábado e volto segunda, se eu conseguir folga, essas coisas. Vai ser bem assim. Show, show. De manhã e volto segunda de manhã. Muito provavelmente irei fazer a mesma coisa. Irei sábado de manhã e voltar segunda de manhã. Pois é. Procurando voo pra isso. Esse aí eu não vou nem avisar o trabalho. Eu vou pedir pra esperar que ele só esqueça de mim. Boa. Eu vou dizer que segunda de manhã eu estou indisposto. Estou indisposto. Eu vou pedir folga na segunda. Os alunos não tem que se preocupar, só para outras coisas. Eu só dou aula na quarta, quinta e sexta. Bom, é isso, galera. Era isso que eu queria comentar. Boa noite e até a próxima. Então é isso, pessoal. Visita o Discord de Updando para conversar conosco. E discordar naquele lugar. Olha aí, alguém tem que fazer. Porque né? O Carlinho, né? O Carlinho do V. Então, todo domingo a gente tem uma call de animes, que a gente vê 3 animes por temporada. Essa temporada a gente tá vendo Kusuji no Hitori Goto, segunda temporada. A gente está vendo Orbe sobre os movimentos da Terra. E a gente está vendo o Tassogare Hotel. Né? Então, é isso aí. Inclusive, vejam Orbe, excelente anime. Mal nem precisa falar, né? Mal ganhou o melhor do ano aí, então. Nossa, Garotel, você não precisa ver, não. Só tá ali. É um anime, ele existe. Ele existe. E não é importante para nós. Não é. Não é. Prime Video, se você quiser tentar ver. Anime do mistério que não te deixa resolver os mistérios, porque ele resolve para você. Ele resolve pra você, você não precisa nem pensar. Você não precisa pensar, ele resolve pra você. Enfim. É isso, pessoal. A gente se vê Quando é que é mesmo a data próxima? É semana que vem ou no outro? Que tá tudo confuso pra mim. Tá, ah, tudo uma bagunça. Peraí, deixa eu olhar ali 17. Na lista. Dia 17. Dia 17. Próximo outro. Então, se vê daqui a duas semanas, galera. Falou. Falou. Tchau, tchau. E sono. Pô, tava cheio de comentário, nem vi aqui. Esqueci de falar, eu tinha lido. Alguém mandou um recomendaria pra começar nos animes Boku no Pico. Foi eu, mandei. Claro. Depois grande uma coisa leve. Começar é leve. Aí você nossa, vai pra tocar. Muito, aí muito você leve. Vai pra Túmulo dos Oganos. Jesus. Kimba e Rei Leão também, né? Também ali. Bom, galera, foi do nosso. Boa noite. Tá? Boa noite. Tchau, tchau. Falou, boa noite. Olha, tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau.